Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Rolando Mais 4 especial de perguntas e respostas, totalmente aberto para vocês. Como de costume, hoje tá os mesmos melhores de sempre. O Alex. E aí, humanoide, vamos responder suas perguntas. E o Jean. E aí, jovens padawans, bora conversar um pouco sobre o Fate? Como ainda não apareceram as perguntas, e gente, isso está sendo gravado ao vivo, vocês devem ter visto aí os links nas comunidades, se acompanham a gente mesmo. Eu vou fazer, então, vou abrir os trabalhos fazendo uma pergunta bem clássica para todo mundo. A gente já até falou sobre isso lá atrás do piloto. É, como vocês começaram com o RPG? Vai, Jean. Aí eu? Então tá. Você que sabe. Eu comecei RPG, cara, na época do colégio ainda, acho que eu tinha 15 anos, eu acho. Comecei jogando RPG, não foi Dungeons & Dragons, e foi GURPS, pelo que eu me lembro. Pelo que eu lembro, comecei jogando GURPS, cara, e GURPS e Diamond, pelo que eu me lembro. Inclusive, cheguei a jogar aquela vez o Tormenta Diamond, que tinha na época também. Tormenta Diamond, que era muito legal. Apesar de tudo que as pessoas criticaram ele, ele tinha ideias legais. Ele foi extremamente mal executado, só isso. Ah, e depois passamos pro 3DT e Dungeons & Dragons, aí depois fui seguindo a vida como ela é no RPG, mas eu comecei na época de colégio. E você, Alex? Eu comecei acho que aos 13 anos, mais ou menos, foi direto com AD&D, né, segunda edição, e aí joguei D&D durante muitos anos, e daí depois fui passando por muita coisa, Vampire, os clássicos, né, até chegar atualmente em conhecer Fate e outros sistemas. Mas joguei muito D&D na vida. Era garoto, eram alguns amigos de colégio. Um deles tinha um primo que mestrava RPG. E aí eu fui ver o que era aquele negócio e acabei me apaixonando pela coisa. Acho que antes disso, se a gente pode contar, eu devo ter jogado algum livro-jogo daqueles mais antiguinhos, sabe? Que você ia seguindo para a página tal, quando você fazia determinadas coisas. Bem falado, eu também. Provavelmente. Tinha, acho que era brasileiro, não lembro totalmente. Tinha sim. Eu tô mais ou menos assim. Mais tarde eu cheguei, eu não sei se vocês chegaram a conhecer aquela caixa da... Acho que era da Grow, né? Que era aqui no Brasil, que era o D&D, que vinha com CD pra gente poder ouvir o jogo. Não sei se vocês lembram disso. Isso é bem antigo também. Já você tá falando do First Quest, né? Tá EverQuest, não era? First Quest, isso mesmo. Aham. Uhum. Eu já comecei, eu tinha uns 9 anos, foi numa Bienal do Livro aqui em São Paulo, que a Devir tava demonstrando GURPS, já tinha aquela coisa dos mestres que faziam as demonstrações. Aí eu entrei numa mesa de GURPS, gostei. Só que curiosamente eu nunca joguei muito como jogador. Eu meio que destravei a ideia de mestrar desde o início sozinho. Comecei a mestrar com aquele RPG Aventuras Fantásticas, pra quem lembra, era um livrinho preto, pequenininho, era um clássico. Era tipo 3DT da época. Aí depois eu fui pro Vampire. Fui pra AD&D ainda sem tradução, era o AD&D da. Aquela capa do dragão linda. E até me arrumou um pouco de. Dragão, né? Até me arrumou um pouco de encrenca, porque meu chefe era crente, na época era crente, deu mó bafafá. Aí. Quem não passou por isso, né, cara? Não sei, acho que todo mundo deve ter passado por isso na vida. A galera que nasceu, tipo, dos anos 90 pra baixo, certamente passou. E por aí afora, aí eu fui jogando tal, fui conhecendo vários outros sistemas, eu tive algumas coisas cult, algumas coisas clássicas, eu tive Cthulhu 5, tive Marvel Super Heroes, o Classic Marvel Super Heroes da TSR, aquela caixa amarela que era bem bonita, diga-se de passagem. Cheguei a ter cult, primeira edição, que eu brinco até com o pessoal que é um dos maiores arrependimentos que eu tive, foi ter passado pra frente o cult primeira edição. Mas agora, tô no feito. É isso, é vergonha pra tu, vergonha pra tua família, vergonha pra tua vaca. É isso aí, você e sua linhagem vão sofrer porque você fez isso. Eu acho que todos nós, acho que pelo que vocês estão falando, a gente viveu aquela era da Xerox, né? A gente tirava Xerox dos livros em inglês, aqueles encadernadores com espiral enorme do lado. Quem nunca cheirou com um clan book, um tribe book, antes de serem publicados no Brasil? Não vamos ser totalmente... Não tinha como, na verdade, não tinha computador, não tinha nada. Os materiais eram muito difíceis de chegar, não era qualquer livro. Eu não me lembro, quando eu era moleque, na livraria não tinha, não vendia, assim. Pelo menos na minha cidade, não vendia livro de RPG, assim, não. Olha, eu cheguei a achar, mas era aquele... É como eu disse, eram as Aventuras Fantásticas. Eles eram bem basicão mesmo. Eu acho que como eu moro em São Bernardo, que é perto de São Paulo, então tinha uma certa facilidade que era ir na Forbidden Planet na época. É, com certeza. Então você acabava conhecendo muita coisa de fora através da Forbidden. Vocês são, só pra contextualizar, eu sou de São Bernardo, você é de Teresópolis, né? Isso, Teresópolis, interior de Rio de Janeiro. Eu sou da capital, eu sou de Porto Alegre. Ah, você é de Porto Alegre. Então... Aí aquela famosa pergunta pra você: Colorado ou Grêmio? Eu não sou nenhum dos dois, cara. Ok. Saiu dessa briga. A minha família se mata nisso daí, eu tô nem aí. Eu quero ver se você voltar. Essa foi boa. Torce pra quem? Pra Havaí? Oi? Eu torço pra Havaí quem? Havaí é... Havaí é Santa Catarina. É, não sei. Eu não curto jogo de futebol, então eu tô sendo fácil. É a história dos nerds, a gente não entende nada desse jogo aí que todo mundo gosta, né? Enquanto. Ok, não apareceu perguntas, então quem que faz. Faz a próxima. Vamos ir revezando até alguém mandar alguma pergunta e tal. Imaginando que tem. Então, eu vou fazer uma que também é clássica, que eu acho que vale a pena. E o Fate? Onde é que vocês encontraram o Fate? É o seguinte, eu conheci o Fate na realidade, porque pra um pouquinho de história aí para os neófitos, eu sou o cara que traduziu o Field pro Brasil. Isso é uma história que a maioria das pessoas já conhece. Se você procurar lá Field no Brasil, vai ver lá meu nome. O que que acontece? O Field, ele é a base do Fate, mais fundamental. Tanto que os dados Fate, originalmente eram chamados de dados Field. Obviamente agora o Filler tomou a posição do pai, e com motivos, e ninguém da comunidade Field critica isso quanto o pessoal do Fate. O Fate, ele surgiu como uma proposta de mudar o conceito de atributos e perícias numa publicação online que tinha antigamente chamada Field Factor. O que acontece? Nessa publicação foi escrito o primeiro artigo do... Eu acho que, se eu lembro bem, foi o Fred Hicks que escreveu esse artigo falando sobre como aplicar os aspectos. E na época, eu não dei nada. Aí depois, quando foi publicada a versão 2 do Fate... É que ele me conquistou a hora que eu vi aquilo aplicado na prática. Porque no artigo eu tenho que admitir que ele era um lance um pouco teórico e tal. Fiquei, ih, e tal. Aí depois, quando eu vi alguém aplicando aquilo, eu falei... Aí foi que as portas se abriram. E você, Jean? Onde é que você conheceu? Eu conheci Fate por causa de um amigo que conhecia já Fate. E me apresentou o Espírito do Século. Só que o Espírito do Século na versão ainda americana. No inglês, né? Aí a versão anterior do Fate ainda, né? Na época da terceira edição, isso? Exatamente. O Espírito do Século, ele foi o Fate 3, assim, fundamentalmente. O SRD dele é considerado Fate 3. É, exatamente. Daí a gente foi jogar, testar e tudo mais, e acabou não rolando. Nunca conseguimos encontrar uma galera que queria realmente jogar Fate. E normalmente encontro a galera que quer muito jogar Vampiro e Dungeons & Dragons. Aí, depois de um bom tempo daí que se passou, que a gente conseguiu adquirir daí o Espírito do Século no português, eu e esse meu amigo temos o Espírito do Século, aí resolvemos jogar, aí basicamente se convertemos ao Fate, né? Eu acabei fazendo um caminho um pouco contrário, né? Eu conheci o Fate mais recentemente, já em busca de... outros sistemas, eu mestro há muitos anos e eu sempre gostei de conhecer outros sistemas. E não sei, eu acho que eu tava procurando alguma coisa sobre algum sistema novo e eu vi o Fate entrar lá na lista dos vendidos, dos possivelmente vendidos. E procurei saber. E o que me trouxe pro Fate foi um vídeo no YouTube do Conexão Fate. Tinha lá 3 vídeos do Conexão Fate, eu vi, falei, pô, isso é legal, hein? Isso parece muito interessante. Aí procurei saber, vi o financiamento, vi aquela coisa toda, e depois é que eu vim conhecer o Espírito do Século, que me ajudou muito a entender o Fate, porque ainda não tinha saído o Fate em português ainda, quando eu comecei a ver. Aí o Espírito do Século já tinha uma versão traduzida, alguma coisa assim, e isso me ajudou muito a conhecer o Fate mais atualmente. Bacana, porque basicamente temos, sei lá, 3 eras de Fate que cada um conheceu. O Fábio é mais antigo em Fate, PS2. Eu sou intermediário, tu é mais novo no Fate, legal. Inclusive, uma coisa curiosa, o meu nome tá como um dos tradutores do Espírito do Século, porque a Retropunk utilizou o SRD que eu tinha traduzido gratuitamente como parte do material. Legal. No futuro, quando os arqueólogos escutarem a história do Fate, vão encontrar lá o Fábio, os restos do Fábio ali no meio do Fate ali. Ok, agora é a tua vez, Jean. Pergunta pra vocês, vamos ver. Qual é a situação mais complicada de lidar com jogadores que tiveram? Mais complicada de lidar, eu não sei. E, até porque os meus jogos, como eu sou um mestre muito de evento, normalmente eu não tenho muito problema assim de pessoa querer inventar. Eu acho que a pior situação, a situação que eu achei mais chata pra mim, foi esse ano, na Anime Friends, quando eu mestrei uma aventura de Contos de Fadas do Espaço, que o pessoal tava fazendo tudo, assim, eu meio que deixando. Eles não estavam se preocupando. Eles estavam fazendo uma proposta de dungeon crawl total. Tipo, eles não queriam fazer investigação, não queriam fazer nada. Eles só queriam saber de matar monstro. Então, no final das contas, quase rolou um TPK. Eles nuncaram uma base de uma civilização antiga, onde ainda existiam pessoas em estado criogênico naquela base. Então, se você for parar pra pensar, o que eu fiquei constrangido ali é que, tipo, o pessoal não tava... Ali eu fiquei meio assim, a culpa foi minha ou a culpa... Tipo, eu mestrei errado, não mostrei pra eles que eles iam precisar gastar um tempo fazendo as perguntas certas? Ou será que de repente eram eles mesmos que não estavam nem aí com a paçoca? E pior, era gente que alegava ter conhecimento de jogo narrativo e tal, e narrativa compartilhada, falava que já tinha jogado Dungeon World e tudo mais, e aí fizeram uma dessa. A minha foi ainda numa mesa de D&D já, sei lá, uns 8 anos talvez. Eu tinha um grupo de jogadores e as coisas começaram a ficar mirando de dentro do jogo pra fora e da vida real pra dentro do jogo, e teve uma cisão de um grupo que te jogava 4 anos juntos, e foi uma situação meio complicada de eu, como mestre, conseguir contornar. Mas no fim deu tudo certo, os caras continuaram jogando juntos e tal, mas meio que quase que nós tivemos cenas de luta fora do jogo e tivemos problemas dentro da cena, sabe? Mas no fim deu tudo certo. Cara, eu acho que... Bom, a minha memória é meio nebulosa. Algumas coisas que passam simplesmente, tipo, deleto do cérebro, aí não lembro direito. Mas, cara, do que eu consigo me lembrar, eu acho que é quase que o usual, assim. É aquela clássica galera que, tipo, é focado e centrado em ser muito egocêntrica, sabe? E aí acha que vai fazer tudo. Ou então, tipo assim, o cara, ele como eu vou dizer? Ele manja de saber, sei lá, do roleplay, de saber do roleplay, etc. Mas ele, na verdade, faz isso aí só pra poder ensinar o PC, sabe? Só pra poder se achar mais que os outros, entendeu? Tem bastante situações assim com uma galera que acaba sendo assim. Ok, não apareceu pergunta, então vamos fazer voltar a roda. Eu vou lançar agora uma pergunta assim, como a gente tá falando meio que abobrinha, vamos dizer assim, não tá com tópico, a gente não tem pauta nem nada, a próxima pergunta é uma questão que eu quero fazer pra vocês. Qual que é o RPG, assim, vamos fazer uma pergunta, qual é o, tirando Fate, obviamente, qual é o melhor RPG que vocês conheceram, o pior, e qual é aquele que vocês conheceram assim da maneira mais estranha que possível? Nossa, o melhor e o pior. Difícil, hein? Também é difícil. Bom, posso começar então? Vamos lá. Posso, Alex? Pode ir, vai lá. Tá, vamos ver. Deixa eu ver. O melhor, cara, eu vou dizer Fate. Vou dizer melhor, não é nem pra puxar o saco. Eu disse que não valia Fate. Ah, não vale Fate? Não vale o Fate. Tá, beleza. Desculpa, não prestei atenção. Tá, então se for o que não seja melhor, não vale o Fate, corta Explosive. Porque acho que a galera que me conhece na comunidade do Fate lá sabe que eu sempre, quando não falo de Fate, falo do Cortex Plus, né? Então eu seria o Cortex Plus. Não sei, querem uma explicação de por que exatamente? Não, se quiser falar, pode falar. Se não, pode pular, você que sabe. É só, é só no mais bizarro que é interessante você explicar como conheceu. Mas o melhor okay. Pior não precisa explicar. Ok. Cara, o do Cortex Plus, porque eu adoro, porque é modular que nem o Fate, entendeu? Só que ele é um meio intermediário entre um Fate, que é mais narrativo, e entre um outro sistema que é menos narrativo. Eu acho legal. Uh-huh. Às vezes algum pessoal às vezes se dá melhor no Cortex que no Fate, por exemplo. O pior, cara, que eu já joguei, cara, olha, eu vou dizer Diamond. É o pior que eu joguei Diamond. Eu não sei porquê, eu odiei Diamond, cara. Acho que talvez uma das coisas pelo fato de que os atributos, o sistema é português, os atributos são inglês. Aí tu vai jogar aquela merda, tem um monte de regra bizarra metida no meio. Apesar de eu ter meio que aprendido um pouco Diamond logo no início que eu comecei, cara, eu odiei esse sistema. E o mais, esse de forma mais bizarra, cara. Nossa, difícil, hein? Isso daí é... A maior parte que eu conheço é entre os amigos, ou acabo pegando na internet por aí, cara. Tá. Bom, se não quiser. Vamos fazer assim, se não quiser dar uma resposta e tal, não precisa nesse caso. Eu nem lembro, vou acabar lembrando e não demorar muito. Vai falando aí, Alex. Tá. Bom, eu me lembro assim que o mais bizarro que eu conheci foi o D&D segunda edição que eu comecei a jogar. Por quê? Porque o mestre não falava inglês, ele não lia inglês, os livros eram em inglês, então ele criou uma versão do jogo, uma versão do D&D na cabeça dele, e era isso que a gente jogava, que não era o D&D. Então de vez em quando a gente lia os livros em inglês, ia descobrir alguma regra, e aí a gente ficava conversando entre nós se a gente ia falar pro mestre ou não, sabe? Pô, não, mas essa regra pode prejudicar a gente. Ah, não, essa é boa. Não, vamos botar essa, que essa vai valer a pena pra gente. E foi, assim, o mais bizarro de todos. Um dos que eu menos gostei... Deixa eu ver o que eu menos gostei, cara. Difícil, né? Eu gosto de muita coisa. Não sei. Com certeza, um dos que eu tenho... Os dois que hoje em dia eu tenho jogado e tenho mais gostado de jogar, não só pelo sistema, mas pelo ambiente, são o Lenda dos Cinco Anéis, né? Que eu tenho gostado muito. Eu acho que o ambiente é muito rico e tudo é muito grandioso. Eu gosto muito. E um que na mesa tem funcionado muito bem e tem divertido o meu grupo é o Dragon Age RPG, porque ele se presta muito bem ao que ele veio fazer, que é uma emulação do jogo de computador, que se presta muito bem. É um sistema divertido, dinâmico, o sistema de abrir dado dele e gastar pontos ali na hora é bem interessante. Agora, o pior eu vou ter que pensar um pouco mais. Fala aí, Fábio. Tá. Enquanto isso, eu vou falando. Ok. Tirando o Fate, eu posso dizer assim, os melhores, na minha opinião, são dois clássicos. Castelo Falkenstein, eu amo de paixão ele, assim, é o meu queridinho fora o Fate, porque eu acho como ele se prezou a fazer um RPG vitoriano que te empurra tal modo pra dentro do cenário que é quase como se ele fosse um portal pra te dragar pra Nova Europa. Então você se vê ali dragado pra dentro do ambiente. E o Star Wars clássico da Egg, eu acho que ele é imbativamente o mesmo. Eu acho que ele é imbativelmente o melhor sistema pra Star Wars. E eu provavelmente vou provocar um haterismo ferrado ao falar isso, mas eu acho ele fã. Eu tive todos os RPGs de Star Wars que saíram em algum momento, mas definitivamente ele é o melhor, porque ele é um sistema assim, muito ele é muito enxuto, muito rápido, ele tem uma maleabilidade fantástica. E o sistema de força dele é um dos sistemas que eu acho mais da hora de todos os tempos. É, eu concordo plenamente, assino embaixo e bato palma para a escolha. Aham, piores. Agora, vamos lá. O que eu vou dizer agora de piores não é pelos sistemas e nem pelos cenários per se, mas pelas experiências que eu tive jogando eles. Lobisomem. Eu tive uma experiência extremamente ruim jogando Lobisomem. E AD&D, em especial Dark Sun, pelo mesmo motivo. E devido às mesmas pessoas que basicamente tornavam cenários que tinham toda uma premissa interessante no pior estilo de hack and slash overpower que você conseguia imaginar. É isso aí. E agora, o RPG mais bizarro que eu conheci, eu vou listar três. Inclusive o meu queridinho, que é o nosso amigo, o Castelo Falkenstein. E pelo mesmo motivo. Eles, no caso, além do Castelo Falkenstein, eu vou incluir Toon e Chantling primeira edição. E por que disso? Eu queria comprar na época, era o Mage. E eu fui na loja e não tinha o Mage. O que que aconteceu? Eu perguntei, tem alguma coisa similar ao Mage? Aí a moça me mostrou o Chantling primeira edição e o Castelo Falkenstein. Então, na mesma época, eu vi o Toon. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar esses três. E assim, foi três escolhas que eu não me arrependo em nada delas. Assim, as pessoas vão estranhar, por que que eu não coloquei o Toon entre os meus queridinhos? Porque o Toon, ele é legal, mas eu achei que ele era meio trancado em termos de regras. Ele funciona muito bem pro que você precisa, mas se você quiser fazer pra aquela situação, mas se você quiser dar uma tunadinha pro lado, você acaba quebrando as coisas. Não, e mesmo assim, eu acho ele ainda muito bom. E eu vou falar uma coisa, Chantling, a primeira edição, foi uma surpresa pra mim, porque você pensa, a gente tava acostumado com o Mundo das Trevas, aqueles livros todo preto, umas imagens sinistras, não sei o quê. Aí você abre o Chantling, todo colorido, imagens fofas, artes, pô, Tony Dieterlise fazendo arte, cara. Pra quem não conhece, Tony Dieterlise é o cara que fez as artes de Planescape e outros RPGs clássicos do AD&D. Então você vê que era uma coisa que ele realmente era pra... é isso, cara, é sair daquela coisa sinistra. E aí depois é que as pessoas não percebiam a armadilha que isso era em termos de World of Darkness. Sabe por quê? Porque você não tinha nem a opção de cair na desesperança, porque se você cair na desesperança, você já era quando você é um Chantling. Você não tem a opção de virar Sabá, de dançar a Espiral Negra. Se você não quiser ser um Chantling, você não existe. Simples assim. Essa é a grande cilada que as pessoas nunca percebiam em Chantling. Sim. Ok, quem que é o próximo? Já vai largar, né? Peraí. Falou. Você quer, faz assim, Jean, o Alex, deixa a pergunta aí, a gente vai respondendo. Vou dar mais uma pergunta pra vocês, deixa eu pensar aqui rapidinho. Tá, falem aí do personagem que mais marcou vocês aí, de todos os RPGs, de tudo que vocês já jogaram ou mestraram. Qual foi o personagem que mais marcou e por que que ele marcou vocês assim, dessa forma? Beleza, então. Aí depois a gente se fala. Isso, eu vou falou aí. Com vocês, gente. Um abração, até mais. Falou, Alex. Cara, então, manda. Cara, eu tô, sei lá, acho que eu tô ainda no momento de sono, porque eu acho que entendi errado aquela pergunta. É o RPG mais bizarro que eu conheci, né? Não a forma que eu conheci mais bizarro. A forma mais. Quando eu falo, não necessariamente o mais bizarro, mas tipo, pode ser também, tanto o mais bizarro ou que você conheceu da maneira mais bizarra. Enquanto isso, eu vou respondendo a pergunta que o Alex deixou aí pra gente. Olha só, eu acho que o personagem que mais me marcou, assim, como jogador, eu acho que foi um Halfling que eu tinha pra Tormenta. Foi a campanha mais longa que a gente conseguiu fazer e, digamos assim, ele foi um cara que a ideia por trás do que aconteceu... Assim, na primeira aventura ele já acabou morrendo, só que os personagens... Na mão dos personagens da mesa, só que depois ele foi ressuscitado e aí eles tiveram que cumprir uma missão, porque Ele foi ressuscitado por um clérigo de Thanatos e de Tiates. Os clérigos de Tiates, quando ressuscitam alguém, eles não cobram, só que eles têm uma visão que diz uma missão que a pessoa tem que cumprir para, digamos assim, pagar a ressurreição. Que foi, no caso, era um lance que eles tinham que... Na campanha era um item que supostamente era uma forma de enfrentar a tormenta. Sim, entendi. Como mestre, se eu posso dizer que tem um personagem assim que eu acho legal, eu acho que é o mesmo Andras Moskvitch, que é um dos personagens que eu crio como jogador, mas quando, para jogadores usarem no... quando eu jogo Destino dos Desenhos Animados, mas que quando a mesa tá cheia, ou a mesa tá precisa de NPC ou tal, eu gosto de usar ele como NPC. Porque ele é um personagem que ele é... ao mesmo tempo que ele é bem aquele desenho animado arquetípico, tipo Tom e Jerry, por outro lado ele parece muito mais esperto do que as pessoas imaginam que ele realmente é. Uhum. E você aí, Jean? Vamos ver. De personagens que eu joguei, que mais me marcou, talvez que mais eu lembro, assim, prontamente, pelo menos. Cara, é um personagem que eu joguei de D&D 4 edição, que eu criei ele. Que ele era um elfo velho e guerreiro. Ele é inspirado no elfo do Witcher 2. Só que, assim, o que me marcou muito louco foi porque também a gente acabou jogando bastante. E foi muito divertido jogar. E foi muito divertido interpretar um elfo em que ele era ranziza que nem um anão. Ah, entendi. Estilo fantasia medieval, né? Isso daí é às vezes meio que incomum. E aí eu sempre fazia meu elfo, ele sempre tinha alguma história pra contar. É aquele clássico cara que adora contar lorota, assim, o tempo inteiro. Aí esse E tinha a minha frase clássica do meu jogo, que daí vinha assim: então, meu jovem, quando aconteceu aquela coisa, eu falava alguma coisa. Sempre em alguma situação que era possível no jogo. Aí foi divertido. Inclusive, nessa campanha, nossos personagens se tornaram brothers do Elminster, do Forgotten Realms. Foi bem engraçado. Como mestre, jogou algum personagem que eu acabo lembrando bastante sempre. Cara, eu não lembro o nome do personagem, mas eu lembro que tem um dos meus amigos que ele fez um... Era em Eberron, e ele fez um forjado, um Warforged, que era piadista. Que ela normalmente fazia Nossa. Piadas e coisas do tipo. Você tá falando Warforged de Eberron, né? Exato, aquele lá que eles são robôs e coisas do tipo. Então ele sempre fazia alguma piada, alguma coisa sarcástica, alguma coisa do jogo. E aí ele fazia comentários, tipo assim... não foi engraçado? Eu também não achei só um robô, né? Então fica estranha minha voz e coisas do tipo assim. Foi bem engraçado, eu lembro bastante desse personagem. Alguns outros personagens eu acabo lembrando. Tipo, teve o... Podemos dizer que também marcante também. Foi uma vez que eu joguei Dragon Age com o pessoal. E era só eu e um amigo e o mestre. Só dois jogadores. Daí, esse meu amigo, nós íamos fazer um personagem, fazer um casal. E eu fiz um mago. Da torre, e ele fez uma elfa ladina, e foi muito engraçado porque a gente não só jogou uma interpretação interessante, a gente resolveu fazer aquela interpretação bem pastelão assim, sabe, de casal. Rendeu bastante risada também. Agora é só. Eu fiz a pergunta, eu, Alex, então. O Alex deixou dele, agora é você, Jean. Vamos ver. Tá continuando nesse revezamento. E perguntar qual o sistema de. Qual é a mecânica ou sistema de rolagem de dados? Mecânica em geral. Mais estranho que tu lembra? Recorda. Tá. A mecânica mais estranha. É a do Classic Marvel Super Heroes. É porque o problema dele é porque você tem que fazer os rolamentos e comparar com uma tabela. E os valores são bem absurdos. Então, muitas vezes, o rolamento acaba sendo uma coisa esquisita. Porque ele funciona em alguns momentos e em outros momentos não serve pra droga nenhuma. Tinha muito aquela ideia de emular a ideia de que não importa o quanto o Homem-Aranha bata no Hulk. O Hulk dá um sopapo nele e já era. Mas, assim, eu acho que mecanicamente ele era bizarro. Eu acho que eu vou dar assim, usando o contraponto, fazendo um contraponto de elegância. Infelizmente não é o Fate. O Fate, pra mim, ele é uma mecânica muito boa, mas não é elegante. Eu acho que o mais elegante sistema de rolagem e tal, pra mim é o Castle Falkenstein. Ah. Porque, ele é encaixado totalmente na história, tanto que tem até a piada de que o cara foi mencionar dados na época na época vitoriana e metade das mulheres do recinto desmaiaram por causa da questão de dado ser um jogo de ralé na época. E ele desenvolveu o jogo de RPG na época vitoriana usando cartas, que eram cartas de baralho, que eram moralmente aceitos o jogo de baralho. Então, e outra, é porque ele dá uma série de pequenos detalhes de controle narrativo que, quando a pessoa percebe, é muito narrativa compartilhada. Porque, por exemplo, você tem na mão as cartas e cada naipe influencia um determinado grupo de perícias. Então, por exemplo, você vai fazer um ataque, você pode usar qualquer carta, mas as melhores são as cartas de paus. Enquanto as cartas de copas são melhores para quando você está fazendo algum tipo de teste social, por exemplo. E ouros quando você está recorrendo à inteligência e tal. Então, você pode, de repente, optar por sacrificar um determinado teste, porque você tem uma carta muito boa, mas que se você for usar naqui, só que do naipe que não é compatível. Então, às vezes, você fala, ok, eu vou falhar aqui, porque eu tenho essa carta mais forte, eu vou guardar para o momento certo. Uhum. É, tem um lado meio estratégico e meio de narrativa compartilhada nisso, que eu acho muito lindo do Falkenstein. Por isso que eu falo que o Falkenstein, junto com o Fate, é um dos meus queridinhos. Falkenstein tá na minha lista de pelo menos dar uma lida nele. Eu não conheço tanto assim do Falkenstein. Cara, procura, velho. Procura comprar um Falkenstein. Tem ele. Aí, você deve achar em sebos ou no Mercado Livre a versão em português. Não é cara. É lindo de morrer, mesmo a versão português. Porque a versão em inglês, pra você entender, o manual era metade dele, era todo colorido, em tons pastéis e tal, pra dar aquele ar de livro vitoriano. E a outra metade, que é a parte das regras, é uma parte de toda escrita em papel sépia. E quando você lê ele como um livro contínuo, cara, ele te atrela tudo de uma maneira mágica. Aquilo que eu falei, você vai... Literalmente é como se o livro te tragasse pra dentro da Nova Europa. Ah, mas é a versão em português também tem a mesma qualidade da americana ou não? A tradução ficou muito boa, o livro é bastante bonito, ele é capa dura. Eu digo pro pessoal, a única tristeza é, eles colocaram a parte das regras, que eu disse que era sépia, eles colocaram em preto e branco, num papel de boa qualidade, mas preto e branco. Isso deixou um gostinho meio agridoce na coisa, porque o sépia ajudava pra você entrar no clima da coisa. Uhum. Mas assim, é fantástico mesmo. E você, Jean? Bom, eu vou falar dos RPGs que eu tenho na minha estante daí, que é melhor. Uhum. A tipo de rolagem de dados mais estranha, pelo menos dos que tem na minha estante aqui, foi o Cthulhu Tech. Vocês conhecem o Cthulhu Tech? Cthulhu Tech? Não conheço. É, o Cthulhu Tech é o mais estranho porque parece pôquer. Parece que tá jogando pôquer com dados, é estranho. Ah, tu faz o alto, tu soma, é por pilha de dados. Que nem como se fosse o Mundo das Trevas, daí tu vai pegar... Ah, Shadowrun, essas coisas. Exato. Só que daí ele é diferente, porque, tipo assim, tu tem os teus atributos, que é um valor que não é dado. Tipo assim, 5, 10, é um valor. É um valor absoluto. Aí tu tem as perícias, que ela tem, tipo, treinada, etc e tal, que é basicamente categoria, vai ser 1, 2, 3, 4 dados que tu vai rolando, tu junta os dados. Uhum. Aí tu basicamente rola tudo, e aí tu tem que escolher entre pegar 3 dados em sequência, algo assim, ou pegar todos os que são iguais, ou pegar... que mais? Olha, em sequência, 3 iguais, eu não lembro se tem mais algum outro, acho que tem mais algum outro. E aí tu soma isso daí e compara, soma com o teu atributo e compara com uma dificuldade. Cara, é estranho. É muito estranho o sistema de dados dele. Tá bom. É bem esquisito. E eu acho que o outro, assim, que um segundo que dá pra se dizer que também, ó, é estranho, mas na minha opinião é elegante. É uma coisa funcional que cria o clima do jogo. Que é o Blood and Honor. Que tu rola uma pilha de dados, mas tu se... Blood and Honor. Blood and Honor. Tu rola uma pilha de dados também, mas tu pode separar alguns dados pra apostar, que daí quando tu ganhar, quando terminar a rolagem de dados, pra cada dado que tu apostou, tu pode definir um fato na cena, como a cena vai se desenrolar. Então isso é bem legal, porque do Blood and Honor os jogadores narram bastante também, como se fosse um mestre. Ok, agora é minha vez, né? Deixa eu pensar uma. continuar ainda no RPG. Copo de cerveja tá contigo aí. Ok, vamos lá. Se... Que tipo de... Qual o cenário assim que você já viu? Você falou, putz, eu quero jogar isso com alguém, você falou. E você nunca conseguiu jogar, e por quê? Vamos ver. Exalted, cara, é um cenário que eu tô muito afim de jogar, cara. Exalted. O porquê de nunca conseguir jogar, bom, o sistema de regras é horrível. Eu odeio o sistema de regras dele. Aí teria que, talvez, adaptar muita coisa. Dois... É porque normalmente o pessoal iria preferir alguma outra coisa, como fantasia medieval e tal. E meio que depende do grupo. Eu não consigo arranjar um grupo que a gente consiga sentar pra jogar o Exalted, ou eu conseguir, tipo, tempo pra poder conseguir planejar algo pro Exalted. Mas isso. Uhum. Mas Exalted é um que ultimamente eu tô muito afim de jogar. Tá. O meu, no caso, é Chandling, o Dreaming. E a explicação é: as pessoas têm uma na cabeça que Chandling the Dreaming é jogo de fadinha bonitinha. É o clássico caso, o cara olha o Chandling primeira edição, todo colorido, não sei o que, ele fala: ah, mas é um jogo de fadinha, dá sininho. Bicho, não. É sobre sonhos. E quem leu Neil Gaiman sabe que sonhos não precisam ser necessariamente fofos. Exatamente. Ele tem um lance, o Chandling, que as pessoas acham que porque ele é todo colorido, ele não é World of Darkness. E foi aquilo que eu disse quando eu falei sobre o Chandling. A grande trapaça, a grande armadilha do Chandling é exatamente essa. Não, isso é que puxa para o Chandling. Porque se você se deixar, você não tem uma segunda opção. Você tem que ser aquilo, ou então você não tem mais nada. É o que eu disse. Vampiro, ok, eu cansei da camarilha. Vou ali pro Sabá, beleza? Lobisomem, dane-se Gaia, vou rodar na Wyrm. Chandling e talvez Wraith sejam nesse... É o que eu falo, são os mais injustiçados cenários do World of Darkness, na minha humilde opinião, do World of Darkness clássico. Eu não opino sobre o World of Darkness o atual, porque eu não conheço, não tive... Oi? E como... Não, a minha irmã tava comentando que ela gosta muito do Chandling The Lost, o Chandling Os Perdidos, que é o Chandling do Novo Mundo das Trevas. Mas é o que eu disse, eu não opino porque eu não conheci, então eu prefiro nem falar sobre o Mundo das Trevas moderno. O Mundo das Trevas antigo, eu falo pro pessoal, Chandling e Wraith foram injustiçados. Porque é o que eu disse mesmo, as pessoas achavam que o Wraith era um negócio super depressivo, o que não necessariamente precisa ser, e que o Chandling era aquela coisa de jogo de fadinha bonitinha. Então, em ambos os casos, as pessoas não perceberam o tamanho da cilada. Tá. Sim. Legal. Agora, vai lá. Quando não descamba pra um jogo de X-Men, né? No Mundo das Trevas, né? Não, o Mundo das Trevas tem esse problema. Todos os cenários dele podem descambar pro X-Men. Todos, sem exceção. Até Chandling. Uhum. Chandling, então, cara, se o mestre deixar, porque o problema é assim, principalmente quando você começa a pegar as artes e reinos que estão em livros fora do livro básico, quando você começa a pegar Name, Will of Wisps e coisas do gênero, só pra constar, Will of Wisps, ele permite você manipular fogo, luz e ilusão. E sim. Naming, eu considero que é a mais apelona de todas as forças, todos os poderes sobrenaturais do Mundo das Trevas antigo, por um simples fato. Ele lida com o nome verdadeiro das coisas. No nível 1, você descobre o nome verdadeiro de qualquer coisa, se você passar num teste. A partir daí, meu chapa, no nível 5, você pode literalmente mudar o personagem totalmente. Entendeu? Uhum. Você pode literal... pra uma comparação com o Fate, é como se o cara, no nível 1, fosse uma ação de criar vantagem básica, no nível 5, ele trocasse até o conceito do cara. Pra dar uma ideia do nível de overpower que é o Naming. Uhum. Tanto que no livro mesmo ele fala que o Naming, ele só é ensinado por um grupo de... por dois grupos, dois cliques, né? Dois grupos de Chandlings. Que é o Berço do Gato, né? Que é um grupo de nobres que apoiam os plebeus do Chandling. E pelo Palácio de Cristal, que é quem normalmente... É da onde vem os Chandlings que normalmente ajudam os Chandlings que estão no processo de Crisálida, que é o despertar para a forma de Chandling. Uhum. E o final é o cara descobrir o nome verdadeiro dele. Bacana. O Verpal é mais bacana. Ok, agora é você, Jean. Pergunta é a seguinte. Bom, até a segunda ordem a gente vai fazendo esse bate, esse ping-pong. Bom, é o seguinte. Manda. Qual é o RPG atualmente que tu tá mais ansioso pra ou ler, ou descobrir, ou comprar, ou financiar, que seja? Mas o que tu tá mais ansioso? Tipo, eu não tô com nenhum não, pra ser sincero, não tô com nenhum não. Eu acho que da pior das, assim, se eu entrar em algum, eu tava assim, eu tenho que admitir que eu tava afim de pegar o Channing e a edição de 20 anos, mas tá muito caro, $150 pra vir até o Brasil e tal, e fora o risco de parar na alfândega e pagar imposto, eu não tô com esse pique nem com essa bala na agulha toda não. Então, no presente momento, assim, pra não dizer totalmente que eu tô totalmente sem esperar nada, eu tô afim de ver um dos futuros World of Adventures que foram anunciados, que é o Uranium Chef. Uhum. Não tem nada ainda sobre ele, exceto que a descrição dele diz que ele é Master Chef, encontra Guia do Mochileiro das Galáxias, encontra Battle Royale. Então tá me parecendo... E eu gosto, e é justamente esse o lance, eu adoro Fate nesse quesito, dos cenários que o cara pega assim, e você vê o cara brisando no macaco loucamente, é tipo, você pega, por exemplo, época romana com um tom de filme noir, que é o Eagle Eyes, ou então, pra então, usar o mais recente... Mais normal desses, né, cara, pra dizer bem a verdade, que é o Twin Rocket. Não, tem mais normal... Assim, o mais normal deles é o Behind the Wall, que é, se você imaginar bem, ele é Prison Break contra Fallout. Verdade. Então, se você... E é isso que eu gosto nos cenários do World of Adventure, que é essa coisa do... Gente, saia da casinha. Fate não é pra você fazer o teu Dungeon Crawl clássico. É pra você literalmente brisar. Você tem o direito de brisar, você tem o dever de brisar quando joga Fate. E você? De RPG pra sair aqui, eu tô ansioso pelo Urban Shadows. Que a galera disse que vai anunciar, vai ter o Urban Shadows, vai lançar uma hora. E quero poder jogar o Urban Shadows. Pelo que eu li, o Urban Shadows é muito legal. O que eu sei do Urban Shadows é que ele é bem bacana e ele tem um lance do seu Apocalypse World. Então, de repente, você pegar, pelo que dá a entender, eu não sei... Então você pega, por exemplo, se você juntasse Monster Heart, Urban Shadows e Monstro da Semana, você teria com prontinho um RPG pra jogar John Constantine. Ou seja, já estaria ali prontinho. Eu diria que se fosse misturar todos, tu teria o mundo das trevas perfeito. Os RPGs da Apocalypse World Engine, eles são muito mais travados, fechados. Então, inclusive, os teus movimentos e coisas do tipo, eles têm que ser algo relacionado à história. Se tu jogar Monster Hearts, o que tu faz em Monster Hearts é sempre ligado com a ideia de romance adolescente, sabe? Não é que ele é travado, tá? Quando você fala que é travado, dá a impressão que o sistema é ruim. Não é esse sentido. Eu tenho uma impressão do Apocalypse World que é assim, o sistema de movimentos, ele te dá a ideia de que o que é esperado. Sim, exatamente. Então, pro Monster Heart, ele põe os movimentos que são esperados num RPG daquele de horror adolescente, de uma coisa tipo Buffy, ou tipo, Crepúsculo. Pra utilizar o que tá na moda, né? Pra gente ficar no que tá na moda. Já quando você tem o Dungeon World... Eu não vejo como um problema se inspirar em Crepúsculo. Eu vejo assim, mas aí é um particular meu. Eu não gosto de Crepúsculo. Eu não tive a menor curiosidade de ler Crepúsculo. Eu não curto também. Não gostar é meio forma de... Também não é totalmente justo. É simplesmente não tive a menor intenção, não vi a menor graça. Então agora é minha vez, né? Basicamente. Do ping-pong? Uhum. Ok, vamos lá. Vamos mais uma de RPG. Vamos continuar então nos RPGs. Até a hora que encher o saco a gente parte para outros tópicos. Sistema de regras que você acha legal, mas tá na categoria não é pra você. Tá, vamos ver. Dungeons and Dragons. Eu já joguei muito Dungeons and Dragons, eu gosto de Dungeons and Dragons, só que pra mim mestrar não rola mais. Pra eu mestrar não rola mais, e pra eu jogar tem que ser assim, tipo, com uma galera que tá num clima, numa vibe legal. Eu tenho que estar numa vibe legal pra jogar ultimamente. Vários outros RPGs, na minha opinião, já estão, pra mim, melhor que Dungeons and Dragons, satisfaz já no lugar de Dungeons and Dragons. Tá. Eu vou jogar dois aí que vão provocar uma polêmica. É Numenera e Fiasco. Eu vou explicar primeiro do Fiasco, depois eu explico do Numenera. O Fiasco me incomoda um pouquinho, porque eu não consegui absorver totalmente a ideia dele do RPG sem mestre. Ou do RPG com múltiplos mestres, como eu já ouvi gente descrever. Eu acho que, às vezes, um RPG totalmente sem mestre, ele vira Samba do Crioulo Doido. Isso... A não ser que você esteja, talvez aí que seja o meu erro, porque eu não peguei uma galera boa pra isso. Então, de repente, se você pegar a galera certa, o Fiasco pode ser realmente um sistema magnífico. Mas eu não consigo me ver criando uma mesa de Fiasco. Uhum. Não consigo mesmo. Não me apeteceu. Eu achei o sistema bem interessante, a premissa é legal, mas entra numa situação que eu não consigo me ver jogando aqui, jogando ele. Eu gosto, sim, é bem, bem bonito, e muitas mecânicas, mas não serve pra mim. Eu diria no seu comentário, eu diria que o ruim do Fiasco, adiantou mesmo, é isso aí. O ruim do Fiasco é justamente isso aí, que tu precisa de uma galera na vibe dele. E é o mesmo problema, de certa forma, que eu vejo no Numenera. O que acontece que eu vejo com o Numenera? A ideia do Numenera é fantástica e tal. Você tá com, tipo, são 9 mundos, já se passaram, já cresceram e caíram. E aí você quer descobrir... você tá nesse nono mundo, você tá meio que... evoluindo esse mundo em cima dos restos dos outros mundos e por aí afora, entende? Uhum. O que acontece é você... Só que assim, eu acho que ao mesmo tempo que ele tem uma premissa legal, essa ideia acabou criando umas coisas extremamente bizarras. Em termos de arte, em termos de um monte de coisa, ele é muito bizarro. Eu acho ele meio escalafobético demais. Talvez é o que eu digo. Entra na mesma categoria do Fiasco, e pra estender também na área do The Strange. Eu acho que tem que ser uma galera muito numa vibe desse tipo de coisa pra você jogar e jogar legal. Senão você ou vai todo mundo ficar muito puto, ou vai cair no esquema de vai virar Power Rangers. Ah, eu diria que eu, como acabei já mestrando várias vezes no Manera, cara, no Manera é a mesma vibe de Dungeons and Dragons. A galera que vai gostar de Dungeons and Dragons vai gostar de Manera. A menos que o pessoal que vai jogar no Manera, né, e curte Dungeons and Dragons, acha ruim poder ter personagens mais bizarros possíveis. Mas dá pra fazer personagens bem normais. Eu acho que o do Manera, o que ficava sendo meio que o problema dele, é justamente o fato de que ele tem uma ideia muito legal, grande, só que ele parece que não tem foco nessa ideia. Aí tu lê o livro e aí tu não fica que nem, por exemplo, se tu pega Eberron, que tu pega Eberron e tu já, nossa, já viu vários focos de histórias e premissas que já consegue usar. O Numenera, tu pega, lê e tu fica, tá, eu posso botar uma masmorra, algumas coisas, mas ele parece que não tem uma espécie de história já assim jogada no meio, diferente dos mundos de aventura. Já tem meio que já um norte pra onde tu tem que fazer essa... Ah, tá. Não, é isso. Esse é um fator que também pode ajudar. Tua vez aí, Tojan. Vamos ver o que mais. Deixa eu ver. Qual foi o jogo assim mais estricto mesmo em evento? Mais o quê? Mais legal que tu mestrou em evento. Mais divertido que eu mestrei em evento. Deixa eu me pensar. Eu, particular, assim, eu não tenho um favorito, mas eu descobri que a galera, quando joga o Destino dos Desenhos Animados, todas as aventuras envolvendo o primeiro distrito da Desenholândia, quando o pessoal começa a descobrir a vibe por trás do desenho, e começa a perceber que, por exemplo, como eu falo, embora eu coloque lá que desenhos animados têm que ser engraçados, isso não quer dizer que eles precisem ser loucos e aloprar a aventura inteira. eles começam a aproveitar essas sutilezas para fazer piada no mesmo momento em que eles estão fazendo alguma ação interessante para a história. Eu acho que isso se torna muito divertido quando o pessoal pega essa vibe de eu sei o que eu vou fazer agora e eu vou fazer isso porque, sabe? Legal. Então, mesmo quando às vezes a gente fala, não, vai, e tipo... E outra, mesmo... E eles também passam a confiar na figura do mestre também, no sentido de que, ok, você vai se lascar se você fizer uma ação ruim, mas você não vai se lascar totalmente. E eu acho que em aventura de evento, você não pode partir pra TPK. Você não pode partir com a intenção de dar TPK. Se tiver que rolar um TPK, porque a galera foi muito, muito idiota, mas assim, idiota de verdade, que foi o caso lá que eu falei do Conto de Fadas do Espaço, eu acho que aí tem que rolar TPK mesmo, que se foda, se a galera falar, ah, é uma merda, falar, desculpa, cara, vocês que foram babaca. Mas se a galera fazer, tipo, uma coisa que você não esperava, ou então fazer uma pequena piada, você não tem por que esculhambar. Tudo bem que é aquela velha história, num evento você tem um tempo curto, você tá querendo apresentar o sistema e tal, mas ao mesmo tempo, se você deixar eles agirem de uma maneira que dá a entender que eles têm um controle narrativo, mesmo que de repente você já saiba o que vai acontecer e você já tem o plano B de B e você já sabe que o cara, o que vai acontecer pra ele ficar tipo numa situação meio complicada, tudo. Mas se ainda assim você pegar a pessoa e a pessoa falar, putz, cara, foi legal pra caramba, eu acho que você ganhou, cara. E aí que... E é isso que tá no, pra mim, pra evento, tem que rolar esse tipo de lance da pessoa assumir um controle, uma confiança que você vai... Que você não vai acabar com ela só porque ela cometeu um pequeno deslize. Bom, a não ser que você esteja jogando paranoias, que aí é o esquema dele é traição mesmo, bum, acabou, próximo clone. Mas aí é outro rolê. No rolê normal, a pessoa tem que ter uma certa confiança no narrador, sim. Uhum. Aí, cara, eu concordo no sentido, exatamente essa, é isso que deixa o mestre, principalmente mestre no evento, muito feliz, é ver que a galera curtiu o lance, isso daí não tem preço. E aí, pra mim, o que mais foi legal, o que mais gostei, foi uma vez que eu mestrei Dragon Age num evento de anime, uhum. E eu mestrei, acho que ficou, se não me engano, eu fui convidado pela Jambô pro meu celular. Eu não lembro direito, eu lembro que eu conheci um dos caras lá que participava de evento, aí eu tava gostando dele. Ah. Aí eu tinha que mestrar um RPG da Jambô, era algo assim. Aí eu mestrei o Dragon Age. Aí foi muito divertido porque ninguém, realmente ninguém da mesa sabia jogar RPG. Ninguém conhecia direito RPG. Só ouviu falar e coisa do tipo, nunca jogou. E era tudo uma galera que tinha, tipo, seus... Entre 14 e 17 anos. Era tudo uma galera assim. Foi meio louco, assim, no sentido, né? Galera adolescente. Mas foi muito divertido, cara. O pessoal gostou e o pessoal não avacalhou, entendeu? O pessoal fazia piadinha, brincava, vibrava, ficava louco e tal. Mas não foi uma coisa que aquela coisa avacalhada na maldade, sabe? Foi muito legal. Aham. Uh-huh. Ele saiu vibrando, aconteceu. Isso que você me falou lembrou exatamente a mesa de Coração Humano, Corpo de Desenho que eu tive antes. Tive no mesmo dia da mesa fatídica que eu falei do Contos de Fadas do Espaço, que o pessoal tava na mesma situação. Catei duas. Eram dois que já tinham ouvido falar. Tinha gente que nunca tinha ouvido falar em RPG, sentou lá e se divertiu a beça. Então, pra mim tá ótimo. Sim, exatamente. Certo. Não tem preço isso daí, é muito bom. Aham. Uhum. Vamos lá. A gente falou sobre coisas que irritam em jogador. Não, eu acho que não, falou, né? Então fica a pergunta. O que mais te... Tipo, aquela coisa que se o cara faz na mesa, já tá à vontade de você fechar o livro e falar, ok, parou. Mas o jogador, sabe? Que irrita o mestre, ou caso eu seja um jogador e o mestre faz? Qual a pergunta? Não, o jogador fazendo... O que que um jogador pode fazer contra você, do tipo, o cara faz e você fala, ok, parei de brincar. Ah, chega, tá. Sabe? Tá, pra mim, bom, talvez meio óbvio, mas isso daí realmente me incomoda. O jogador está sendo desrespeitoso com algum outro jogador. Ah. Até comigo, tipo assim, é um pouco mais brando, eu aguento um pouco mais. Mas com outro jogador, e aí, tipo assim, paro o negócio, aí falo, fulano, a melhor isso daí, e o fulano fica e fica, a vontade que tenho é de pegar um livro e arremessar na cara do maluco, ou se medir de chegar e parar assim, fechar o livro, não vai, aí falar tipo assim, eu não vou abrir o livro pra jogar enquanto o fulano estiver na mesa. Se tá, for algo tipo assim. Tá, GTF, você dá vontade de chegar pro cara GTFO. Basicamente, get the fuck out. É, se o cara, tipo, o cara, mesmo tu falando, arranjando jeito, o cara não se toca nisso daí, sabe? E ele continua desrespeitando os outros. E desrespeitar no seguinte, tipo, sei lá, o cara não deixa os outros falar, ou não deixa jogar. Não precisa ser coisas pesadas, sabe? Mas, tipo, fica atrapalhando os outros jogadores. Não precisa ser não precisa, tipo, o cara chegar no porte de começar a ficar. Que nem já comentaram comigo de arremessar dado em menina e coisas do gênero. Não, basta o cara ser malão mesmo. É, tipo assim, com isso daí com o guri também é óbvio. Já viu acontecer essa coisa, tipo assim, ainda bem que tiver sorte de não participar de grupos que são muito assim, sabe? Normalmente, com todo mundo que tu conhece, é mais de boas. Mas às vezes sempre tem aquele jogador que é muito, mas muito malo, ou muito, tipo, quer fazer as coisas dos outros também, inclusive, se deixar, sabe? Aí, às vezes, mesmo falando, parece que a criatura não se toca, sabe? Tá. O que me irrita, além do que você disse, eu tenho um problema seríssimo com advogado de regras. Nossa, mas assim, eu tenho um problema elevado com advogado de regras. Mas assim, o meu problema não é com o cara ser advogado de regra e querer transportar isso. Tipo, o cara sabe das regras, mas ele dá a explicação narrativa do porquê aquela regra é vantajosa pra ele. Não, muito pelo contrário, quando o cara faz esse tipo de game shark, eu já sou o contrário, eu acho fantástico. Porque o cara, digamos assim, ele explorou alguma vantagem narrativa pra se dar bem. Eu não acho isso errado. Não acho mesmo. Eu posso até falar que não, por causa do cenário e tal, mas eu acho ok, acho isso muito válido, porque o cara raciocinou em termos narrativos. Mas eu acho assim, metagame é uma coisa que me irrita pra caceta, mas eu acho que muito mais irritante, quando eu falo metagame, é o cara, tipo, ele leu a aventura, vai aparecer o fulano, ou então, tipo, o cara tá jogando com, é aquela famoso caso, está jogando com um personagem de primeiro nível, aí você fala, você vê uma pantera com uma cauda, com três caudas, ele, não, gente, é uma pantera deslocadora, todo mundo pra trás, ela na verdade tá 5 metros pra frente de onde ela tá, e sabe? Isso daí não é nem... isso já é irritante. Irritante, isso é broxante, tá ligado? Tu vai no jogo e fica, porra. Isso pra mim é irritante. Só que assim, o cara que devora a ficha com o único objetivo de olhar pra você e falar, você tá fazendo caca. Também tem. Eu posso até. Eu tenho uma coisa comigo assim, eu tenho um pouco aquela coisa de mestre ser Deus na mesa. Então eu acho que assim, se eu falo que a regra é A, pelo menos naquele momento a regra é A. Eu posso até depois chegar, galera, desculpa, eu errei a regra não era isso, a regra era aquilo, mas enquanto eu tô ali mestrando, até porque eu tenho que pensar, esse é um detalhe que eu penso muito. Mestre bom, ele avalia o que a regra tá fazendo, o que você tá fazendo, tanto no termo narrativo quanto na regra. E você bota, ok, o cara vai querer fazer tal coisa, então a regra mais próxima pra isso é X. E isso no Fate pra mim é fantástico, porque isso dá pra você fazer de maneira quase instantânea. Agora, mesmo que eu erre, mesmo que eu, por exemplo, pegue a regra X e na verdade era Y, naquele momento é Y, entende? Eu não quero gastar tempo, digamos assim, olhando o livro de regra, tá, beleza, é isso aqui mesmo. Eu posso até depois, tipo, se um cara chegar, não é isso. Acabou a aventura, ele, é isso aqui, cara, foi mal, beleza, na próxima a gente faz direitinho, entende? Mas ali na hora, você tá concentrado em fazer a aventura, você não quer, digamos assim, parar, ok, galera, vai ali comer um Doritos enquanto eu consulto as regras. Isso eu também comento também como aquela dica, né? Eu fazia isso muito, muito mais antes, quando eu comecei a mestrar e fazia isso de procurar regra, né? Depois agora nem olho tanto assim, mas é importante se o mestre, né, substituir a regra e ele comentar que, não era bem assim e coisa do tipo. Às vezes eu faço isso também de boas, o pessoal ainda bem que normalmente aceita de boas. Ultimamente não ando pegando advogado de regras também. Então, porque pra mim, advogado de regras é o tipo de coisa que, se você for ver, você fica tão puto da vida, mas tão puto, que dá vontade, literalmente, GTFO, dá vontade de mandar um GTFO na cara mesmo, falar, cara, se manda, sabe? E ao mesmo tempo você fica naquela, você fica vendido, porque se você faz, o pessoal fica com aquela, o mestre tá sendo carrasco e tal. É por isso que me irritam tanto isso. É um pouco difícil de notar, mas até dá. Mas é, pra mim, até o questão de advogado de regras, tem pessoas que, sei lá, elas são tão, tipo assim, não pode desviar do livro, coisa do tipo e tal, e às vezes acaba meio que transportando isso no jogo, falando, né, ah, não, mas mestre isso, mas mestre aquilo, mas etc, aquilo. Eu não vejo até tão problema. É chato, mas eu acho que daí, conversando, resolve. O problema é aquele cara que tu comentou justamente, que ele parece que tem prazer em mostrar que o mestre tá errado. Bah, cara, isso daí... Não. É, porque você pensa assim, você gasta um tempo do capeta elaborando uma aventura, fazendo uma coisa, tudo bem, você é humano, você é falível e tal, é aquilo que eu disse. Eu fiz uma coisa errada, chega no final da aventura, ó, mestre, aquela parte não era bem assim não, era desse jeito. Beleza, pô, foi mal, cara, tipo, pô... Mas, tipo, o problema é que ali na hora é aquela coisa da pessoa que coloca a regra acima da história. Eu sou um cara... Eu sou mesmo lá... Ok, a gente terminou esse... Porque, assim, você vai fazer a próxima pergunta, né? Sim. Não, porque aí depois eu vou fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com essa que eu fiz agora. Tá. Mas manda a tua. Eu vou fazer a mesma pergunta, mas ao contrário. E o que que, quando tu é jogador, o mestre faz que te tira do sério? O mestre faz que me tira do sério? E eu vou te bater a real. É o cara que leva a regra ferro e fogo. Pelo mesmo motivo. Uma das piores experiências jogando que eu tive foi assim. Eu fiz um personagem, que ele era um salubre. Ele tava no caminho pra Golconda. Eu fiz questão de colocar Humanidade 10. Uhum. A ideia era o quê? Ele era um monge budista, tal, que ele foi abraçado por um salubre, e que o objetivo dele era alcançar Golconda, que era o Nirvana, na concepção desse cara, entende? Uhum. E eu falei, e eu tinha assim, a premissa, e eu botei Humanidade 10 propositalmente, eu sabia, eu queria essa dicotomia, entende? Eu não tava disposto. Só que o que acontece? Eu tinha lá artes marciais 5 e especialização não letal. Ou seja... Uhum. Eu tinha todas as possibilidades possíveis e imagináveis de me defender sem matar uma pessoa. Se o mestre falasse, ok, você vai tentar fazer isso, a besta começa a te atiçar pra você morder ele e matar ele, beleza, eu ia querer isso. Só que o que acontece? O cara chegou e falou. Eu fui lá no começo da aventura, tinha que entrar num bar. Ele, você não pode. Eu falei, mestre, eu vou tentar nocautear esse cara. Aí ele, você não pode porque você tem humanidade 10. Cara... Poxa, peraí. Humanidade 10 não quer dizer que eu seja um santo. Sabe, tipo, uhum. Eu posso ter esse detalhe de chegar lá, dar uma torção no braço do cara, deixar o cara doendo pra caramba até ele cair desmaiado, e mesmo assim, aí ele alegou que era aquela coisa do, você não pode nem ferir não intencionalmente um ser humano. Cara, deixa eu rolar, se depois eu ferir o cara não intencionalmente, faz o check de humanidade, beleza, não tem problema pra mim quanto a isso, sabe? Uhum. Mas ele ficou insistindo que não era pra tu fazer. É, eu sabia que eu poderia me ferrar. Eu conhecia as regras de vampiro suficientemente bem pra saber que isso poderia acontecer. Uhum. E eu tava disposto a topar a parada, mas... Sabe? É isso que me estressa com o cara que leva regra, ferro e fogo. Porque você quer contar... Porque às vezes não é nem a questão do cara, não. Eu sabia de tudo aquilo. Se eu ferir ele não intencionalmente, a besta pode despertar, aí tem check de humanidade. Beleza, tava de boa com isso. Tava de boa com, de repente, perder um pouco de humanidade. E sabia do risco que tinha aquele lance, que se você baixar demais a tua humanidade, você para do caminho da Golconda, e você tem todo o negócio pra voltar com a humanidade. Eu sabia, tudo isso, pra mim, tava claro como água. Aí, eu só não queria que o cara ferrasse tanto a ferro e fogo. Tipo, se ele quisesse, ok, você vai fazer um check, você perdeu a humanidade, beleza. Legal, cara, pra mim tava beleza. Até porque essa é a história que tu queria contar do personagem. É, sabe, é isso que me irrita. E você, Jean? Pra mim, é justamente o tipo de mestre que ele se acha Deus de tudo e tu tem que tentar seguir alguma coisa dele. Ele não se comporta em como é que eu vou dizer assim, pegar algumas mudar ideias a aventura. Tá? Tá, entendi. Pegar as ideias. Ou então, tipo assim, se contentar que tu tem tuas coisas, tuas ideias, mas ele tem sempre, na verdade, meio que te induzindo a querer fazer o que ele quer. É basicamente o tipo de ideologia Mestre Deus, que sabe que ele tem que definir tudo por ele, entendeu? É, eu vou te contar uma curiosidade. Eu sou um mestre assim, só que assim, eu tenho comigo uma coisa. Primeira coisa, se o cara fizer um A, eu planejei uma coisa, o cara saiu do trilho, parte de ser a minha função pôr as coisas de volta no trilho. Mas ao mesmo tempo, eu não posso simplesmente chegar e falar, ah, você foi em tal lugar, nada deu certo, você volta. Não, é simplesmente eu, a partir dali, eu tenho que fazer algum encaixe pra trazer a coisa de volta pro trilho que eu planejei. Não, exato, não, é diferente. E se desgringolar, fodeu. Aí pensa o que vai fazer, mas. Sim. Você não pode assim, literalmente. Acho justamente a ideia do tipo falar assim pro grupo, ah, não, mas vocês estão fazendo uma coisa diferente do que propôs. É uma coisa. Agora o problema, na verdade, é aquele mestre que ele, tipo, sempre meio que tá querendo forçar a coisa dele no jogador, sabe? A ideia dele, a história dele no jogador. Ah, não, isso sem. É, isso pra mim é um terror também. Isso é um terror, assim, eu como mestre, eu fico muito envergonhado quando eu vejo gente que faz esse esquema do ah, você não pode ir por ali porque ali não tem nada. E no final das contas você vai. Aí depois de umas 5 cenas você volta pra aquele mesmo lugar, do nada apareceu uma grande caverna com um dragão. Sabe, isso me estressa completamente também. Ok, minha vez agora, então vamos lá. Na gameista, simulacionista ou narrativista? O que você se considera? Ah, eu me considero simplesmente um jogador de RPG. Ah, você não gosta muito dos rótulos? Ah, eu acabo usando os rótulos normalmente para poder simplificar e explicar pro pessoal. Mas eu sou, sei lá, inclusive concordo com alguns pessoais mais atuais de design de games que não tem bem que esse rótulo. Ele tem, mas ele não é algo meio determinante, sabe? Tá, vamos redefinir então a pergunta. Qual dessas três categorias você acha que você se encaixa melhor? Ou você prefere não falar nada? Ah, eu diria que eu tô no meio termo entre o narrativista e o gameista. Porque eu gosto tanto do fator de regras de jogo, tanto que, por exemplo, eu gosto de jogar Rimas de Ferro, e é um RPG que no sistema atual eu tô praticamente obrigado a jogar com miniatura. Até dá pra jogar sem, mas ele é muito melhor jogando com miniatura. E fica uma coisa muito mais gameista do que narrativista, tecnicamente. Mas eu gosto meio dessas duas coisas. Eu gosto do fator jogo, porque justamente leva o nome Role Playing Game. E o fator narrativo também. Eu vou ter que admitir uma real, eu sou do tipo assim, eu considero pelo menos 80% narrativista, mas eu tenho comigo aí uns 15% gameista e uns 5% de simulacionista. Eu sou um cara que eu penso muito no que eu quero narrar, eu penso muito no tipo de cenário que eu quero narrar. Porque assim, o problema é que tem aquela coisa que o gameista, por que que eu coloco que eu sou menos gameista? Porque tem aquela coisa que o gameista mesmo é o cara que ele segue as regras Aziz, entende? Eu já sou assim, se as regras não vão comportar o que eu quero, eu mudo elas. Eu mudo as regras mesmo, eu não tenho muita vergonha de mudar regras pra fazer o que eu quero. Se for possível encaixar sem mexer, eu prefiro. Mas se for necessário mexer pra encaixar o que eu quero, eu não passo vontade, não. Quando eu falei que eu ia encaixar com aquela, é por causa disso. Porque eu tenho um problema seríssimo com pessoas que são muito gamistas. Assim, extremamente gamistas. Sim, sim. Porque elas não conseguem, digamos assim... Assim, as experiências que eu tive, então eu posso estar muito errado no que eu vou dizer agora. E eu vou até falar a real... Eu espero estar muito errado do que eu vou dizer agora, mas eu acho que quem é muito gameista, ele acaba entrando naquela coisa. Se você distorcer o mínimo que seja pra aquela história ficar boa, o cara prefere a história ficar um lixo do que você mudar a regra, sabe? Se tu pegar os extremos de cada um, meio que fica, né? O extremo do cara gameista seria basicamente isso, né? Tu não pode tocar no sagrado das regras. Um extremo do cara simulacionista é o cara, não, esse negócio não parece realista, mesmo num jogo que não é real, não rola. E o narrativista, ele basicamente, para perceber um extremista dele, é como se fosse o cara que não sabe definir se é um RPG ou não é, porque é simplesmente a galera contando somente uma história, sabe? Não tem um fator de... É o caso que eu falei do fiasco. no meu ponto de vista, ele é pra galera que assim, eu disse que eu sou 80, eu me considero 80% narrativista. O fiasco é pra galera que, é 99% narrativista. Não, e assim, é o que eu disse, eu acho legal o fiasco. Só não é o lance, o meu lance. Uhum. Tá. É, exatamente. Agora seria a pergunta, né? É. Aí depois a gente vai fazer mais uma. Você faz a tua, a gente faz uma última rodada e encerramos por aqui. Dá pergunta, fazer. Faz de novo uma pergunta tudo. Vou pensar alguma outra coisa, uma pergunta um pouco mais elaborada. Tá bom, então, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer mais uma e depois a última vai ser meio a gente. Ok, vamos lá. Deixa eu me pensar. Qual RPG que você já viu que, apesar do cenário ser muito... Você achar da primeira vez que é bizarro pra caramba... Assim, deixa eu definir essa pergunta melhor. Que RPG com um cenário extremamente bizarro que você viu e você falou, nossa, eu preciso um dia jogar isso, não importa como. Tá. Mas um que seja diferente, assim, do normal, né? É, bem diferentão mesmo. Tá, eu tenho na ponta da língua um que eu quero, cara. Eu não lembro se tá certo o nome. É o 1000 Nights, eu acho, algo assim. É algo do tipo, é como se. É tipo mil e uma noites, se não me engano. 1000 Nights, tá. Algo assim. Eu não lembro direito o nome. Mas é um RPG em que todos os jogadores, eles são tipo mercadores, etc. Eles, na verdade, são tudo como se fossem membros da corte do sultão, um negócio assim, é tipo meio árabe. E a moral do jogo é que os jogadores, eles são esses caras, não tem mestre. Todo mundo se reúne pra conversar e tal, e debater e tal. Só que daí cada jogador conta uma história, narra uma outra história de outro personagem pra poder ganhar vantagem sobre outro jogador. Ele é basicamente como se os próprios sultões jogassem um RPG também, sabe? Tipo um RPG dentro de um RPG, essa é a ideia. Isso aí me pareceu um pouco Barão Munchausen. Ah, o Barão Munchausen eu comprei recentemente, cara, que eu vi que ele tava barato e eu quero testar também o Barão Munchausen. Tá, o meu cenário, por incrível que pareça, que eu gostaria de jogar, apesar de ser bem estranho, bem bizarro, é Feng Shui. O cenário de Feng Shui é uma das coisas assim que eu acho mais. Eu comprei ele num Band of Holding, tudo que saiu pra Feng Shui, eu acho que a segunda edição, porque teve agora recentemente um Kickstarter pra edição mais recente dele. Eu cheguei a fazer o financiamento coletivo do Feng Shui 2, eu tenho ele. Ah, então, eu tenho a primeira edição, quando saiu no Band of Holding. O que eu vejo no Feng Shui de interessante? É assim, ele tem uma premissa de místico, assim, você bate no liquidificador todos aqueles filmes de Wuxia, de Police Story, filme asiático do Jack Chan, Aventureiros do Bairro Proibido, joga tudo aquilo faz um mexidão daquilo, e o resultado é Feng Shui. Você vê que a premissa dele é uma premissa assim... Eu acho assim, ele tem uma... pelo que eu li, o sistema de cyber dele é uma das coisas mais elegantes que eu já vi. E olha que ele não é cyberpunk, então não é o foco dele. O sistema de artes marciais é muito interessante, mas o que me encanta dele é como eles pegaram o cenário. Como ficou lindo o esquema de, tipo, é uma guerra temporal, ou mesmo, sabe? Pra quem curte Mago Ascensão, é como a ideia da Guerra da Ascensão... Mas não é tipo linear, começou lá, vai até que alguém ganha. Não, o lance tá tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Então as ações que você apronta lá no século XIX influenciam se vai ter cybertecnologia em 2060 e vice-versa. Você fazer um lance em 2060, às vezes você tá por acidente matando um cara que foi pro futuro e que era um cara importante no passado e que vai corromper o futuro. É, exatamente, é muito louco. Cara, eu tenho que pegar e reler e aí propor então da gente jogar uma vez o Feng Shui 2. A gente tem que propor. Eu não cheguei a jogar e nem ler o Feng Shui 1. Mas pelo que eu li, o pessoal comenta, a diferença entre os dois é que o Feng Shui 2 é mais louco ainda, muito mais louco a história. Uhum. O Feng Shui 2, as regras dele são um pouco mais pré-definidas, tu não tem. Tu pega mais como se fosse pacotes de habilidade, já pronto. Ah, e... trabalha mais com conceito de kit e tal. É. E aí, você? Da, do, bom, a minha pergunta, né? Seria agora a última, né? Uhum. Ah, cara, é, você vê... Oi, fala. Na verdade, a gente pode até fazer mais uma, mas vamos fechar por volta de 1h15. Ah, aí beleza. A gente fecha. Vai, faz a tua aí. Então, foi a vez que tu jogou com algum personagem que tu provocou a tua própria ruína do personagem e foi muito divertido. Que provocou a própria ruína? É, tu fez alguma coisa que tu se deu mal... Ou então, no jogo, tu se deu mal por algum motivo e foi muito divertido. Ou tanto pode ser que tu não tem o caso de tu, porque tu, como tu normalmente não joga com player, né, Fábio? Então pode ser algum outro jogador também. Olha, eu vou te bater a real. E como player, foi a questão do Aaron, aquele Halfling que eu falei de Tormenta. Aham. Porque originalmente ele era pra ser só um bobo da corte. Ele tinha lá aquele kit bobo da corte que tinha no 3D&T, e eu falei, eu quero jogar com isso pra ver o que rola, que era o bufão. Eu falei, mas do nada, por algum motivo obscuro, um dos caras resolveu atacar e matou o personagem do tipo... Aí depois acabou que os caras, pô, e agora? Ferrou-se e tal, porque era um personagem que em teoria era lawful good, ficou todo consternado e tal. Aí ele falou, ah, vamos ressuscitar ele. Me ressuscitaram e tal, e aproveitou que no final das contas deu um gancho pra história. Isso aí, o que que aconteceu? Como a mesa era pequena, eu entrei como fiz aquele esquema do personagem do mestre, sabe? Ah, tá. Quando você mestra, mas aí você tem um personagem que é teu, mas você trata como se fosse um jogador normal. Ele não é um NPC, é um PC, segue mesmas regras, ou seja, se tiver um rolamento e pra todo mundo morrer, é pra aquele tipo de rolamento do quem for pior morre, e o teu personagem rolou ele, é ele que vai rodar, entende? Aham, sim, entendi. Então, eu particularmente, e aí foi muito legal, porque com isso eu já aproveitei indiretamente pra encaixar uma trama de história. Ah, particularmente legal. Assim, e eu achei legal até pelo lance de repente, ah, o cara que dá, tipo... Foi meio morrer por nada, mas ao mesmo tempo deu todo um gancho. Ah, massa. E foi bem diferente do que normalmente, às vezes, algum pessoal reclama, né? Dos jogadores que lutam contra o jogador, que né, fica assim, né? Legal poder botar a história nisso daí. Ah, tá. E você? Meu, bom... Tem uma que, infelizmente, não jogamos tanto, mas eu gostei pra caramba, cara. Eu fui jogar Game of Thrones. Eu montei um personagem que era um pirralho, tipo, acho que 13 anos de idade, eu acho. Algo do tipo. Uhum. E era tipo, a ideia dele era tipo Jaime quando tinha a mesma idade. Tipo, um cara, ele mesmo pirralho é muito foda como um cavaleiro. Muito foda. Uhum. Aí, só que daí o que me ferrou tudo foi que, como a personagem era criança, eu tentando interpretar criança, às vezes, tipo assim, adolescentes, às vezes não pensam tanto nas consequências. Aí então, tava tentando defender um castelo de uns bardos lá e tal. Aí o Pablo me provocou um duelo, deu, então vamos duelar e tal, quem ganhar consegue o negócio, etc. O personagem com aquele, tipo, adolescente, aí tudo, tipo, não, vamos duelar, o cara vai seguir as regras, tudo certinho. Mas não, né, eu tô lidando com mercenários. E aí deu errado, eu apanhei pra caramba, quase morri, meu personagem teve que pedir clemência, ferrou a honra total da casa e tudo mais, isso é muito divertido, cara. Tipo, eu consegui interpretar isso e ferrar ele, criar mais história ainda. Infelizmente, não podemos continuar, né? Mas foi muito divertido. Tá. Mais uma pergunta, então. É RPG clássico que você sempre quis jogar e não teve oportunidade. Assim, vamos definir uma data de... Vamos definir um período de corte clássico, que eu falei qualquer coisa antes do D&D terceira edição. Tá. Uhum. Desantigo, né? Aham. Uhum. Vamos ver. Da antiga, eu conheço, mas nunca pude jogar assim direitinho, jogar bastante, aproveitar bem. Paranoia. É... Eu conheço Paranoia, eu sei como é, funciona, já meio que já vi... Só que eu nunca podia realmente aproveitar a Paranoia, sabe? Tipo, jogar mesmo, aproveitar legal. Aham, certo. O que eu posso dizer, assim, que o meu sonho... Assim, eu sempre pensei muito... Porque eu sou bem das antigas mesmo. Então, eu sempre tive a ideia de ou jogar Rolemaster ou Rifts. E aí é muito cara, mais um... Aí é muito mais uma curiosidade, vamos dizer assim, técnica enquanto mestre, pra ver se era essa tortura toda jogar com esse sistema. Ou, ou se era tipo, só bafafá. Mas eu acho que, mas assim, pelo que eu conheço dos dois, é realmente o negócio era tenso e tal, mas eu queria ter a experiência prática, vamos dizer assim, descobrir, ok, esse treco é realmente tenso. Ah, Rifts deve ser muito louco, eu nunca joguei Rifts, mas eu conheço Rifts, tô ligado às regras do Rifts também. Eu acho que o Rafael mestra Rifts, o velho lixo do Beatmasters. É, o outro então, que vai ser o Rifts agora pra Savage, né, aí pelo menos salva o Rifts, digamos assim. É, eles vão pegar o cenário do Rifts e vão trazer pra Savage. Que o detalhe é o que? O Rifts, ele veio de uma primeira... Antes, todo o sistema de RPG era meio que criado, voltado para aquilo. Então, por exemplo, embora existisse já alguns conceitos de reciclagem de regras, se você pegasse Gamma World, o sistema de regras dele lembrava muito o D&D clássico, o Boot Hill, a mesma coisa, eles não eram sistemas genéricos, não se partia da ideia do sistema genérico. O Rifts, assim como outros sistemas... O Rifts é considerado por muitos a primeira tentativa de gerar um sistema genérico. Só que como ele fez isso? Ele criou o conceito de que havia um cenário e por algum motivo obscuro nesse mundo desenvolveu-se as tais das fendas, o Rifts. E que por essa fenda viriam criaturas de outros mundos. Então a premissa era meta mesmo. Não era nem no sentido dele ser um RPG genérico, era um sistema de meta-cenário. Era um conceito de meta-cenário muito profundo. Pra quem acha que World of Darkness foi a primeira noção de meta-cenário, eu só digo uma coisa: você não sabe de nada, inocente. E o Jon Snow. É aquela história: o cenário em si, a ideia de meta-cenário começou muito no Rifts, que você ia misturando tal. Tanto que eu tive, outra raridade que eu tive é o Robotech pra Rifts, o RPG de Macross. Ele era vendido como Robotech, né? Uhum. Então, o que que acontece? Eu não sei se você conhece Macross. Conheço Macross. Então, aí o que que acontece? Quando foi lançado lá nos Estados Unidos, ele foi lançado pegando Robotech. E pra quem não conhece, na verdade, Robotech ele é uma mistura de três animes que não tinham nada a ver entre si. O tal do Mos Paida, Sword Art Cross e Macross. Aí o que que era a única coisa em comum entre eles é que tinha a ver robô gigante, de alguma forma. Mas as histórias não tinham o menor nexo entre si. É tipo o que o pessoal fez com VR Troopers. Sabe? Esse jogo não tô ligado. VR Troopers, ele era a mistura de dois tokusatsu clássicos. Dois clássicos de... Na verdade, não eram tokusatsu, eles eram Metal Hero, que é outro lance. Parecido com Tokusatsu e tal, mas não igual. Uhum. É a ideia do herói de metal, tal, o cara que pega uma armadura por algum motivo e luta contra monstro. Só que o VR Troopers, eles misturaram o Spilvan, que aqui no Brasil veio como Jaspion 2, o que também não fez o menor sentido, porque Spilvan era uma outra coisa completamente diferente de Jaspion. Apesar do design de armadura ser similar ao do Jaspion. E Metaldor, que era uma coisa que não tem nada com nada a ver. Nem com o Spilva, nem com o Jasper, nem com qualquer outra coisa dos Metal Heroes. Uhum. E aí os caras misturaram e ficou um samba do crioulo doido. Que pra quem já tinha assistido as duas séries, como eu, você vê que na verdade eles incorporavam elementos de dois episódios completamente diferentes das duas séries, misturavam e tentavam transformar numa trama única. Uhum. Pra dar uma ideia do nível de bizarrice que era o negócio. Ah, eles podiam fazer uma adaptação do Robotech pro cinema, hein? Seria muito louco. Não, é Macross. Macross é melhor, porque o Robotech, o problema é que assim, o Robotech ele fez umas misturas que desagradou a galera que gostava de Macross. E depois que eu assisti Macross, é que eu vim entender o porquê. Porque é justamente isso, eles tentavam criar ganchos que não existiam, entende? Uhum. Tipo, ao invés de, os caras vão enfrentar, inventar qualquer outra loucura, não, eles misturavam as coisas completamente. Não fazia o menor sentido, nada com nada. Ah, pelo menos o desenho dos robôs com as naves, com os caças, né? Não, que é Macross caça, é muito louco. Não, Macross, eu li esses dias um artigo que diz o seguinte: Macross é tão icônico na parte de robô gigante que tem gente que considera que tem influência dele até em Transformers. Então é. Até em, por exemplo, StarCraft existe influência. Então é um negócio muito clássico. Tá, eu já me alonguei demais e é que eu acabei fazendo o contrário, eu respondi primeiro a minha pergunta. E você? Qual que era a pergunta mesmo, exatamente? Era um RPG clássico. Ah não, você já tinha respondido, que era o Paranoia. Exato. Tá, agora é tua vez. Ah, vamos ver. O que eu vou perguntar? Tu que tá ligado da... gosta de adaptação, qual foi a adaptação de alguma coisa, de alguma outra mídia que tu jogou ou fez que tu gostaria de jogar de novo? Adaptação que eu fiz que eu gostaria de jogar de novo? Ou que tu jogou pra alguém e aí tu gostaria de jogar de novo? Tá, deixa eu pensar, deixa eu dar uma pensada. Olha, eu não cheguei a jogar, mas por tudo que eu já ouvi o pessoal falar, definitivamente eu gostaria de jogar o tal do Fate Mass Effect. Ele parece realmente ser um negócio muito bem trabalhado, muito redondo. Parece dar uma coisa muito legal pro clima da aventura. É um cenário, ele pegou a ideia do jogo, assim, deixou bem neutro. E assim, de adaptação minha que eu fiz e nunca joguei, mas que eu gostaria de jogar. Por mais bizarro que seja, eu gostaria de botar uma mesa dos Ursinhos Carinhosos, sim. Cara, é porque assim, eu tenho um problema com as pessoas acharem que as coisas são só... É tipo, os personagens são fofinhos, beleza, mas sabe aquele lance de que tudo que é fofo, que é meio infantil, é bobo? Eu tenho um problema com isso, sabe? Reduz a de infantil. Uhum. A pessoa reduzir a coisa a uma coisa infantil e, portanto, boba. Sim. Tipo, é que nem eu falo pro pessoal que gosta de Doctor Who quando eles fazem comparações de spin-off, porque teve dois spin-offs importantes do Doctor Who. Era o Torchwood e as aventuras de Sarah Jane, que todo mundo fala que Sarah Jane era mais fraco que Torchwood porque era de criança. Cara, desculpa, você botar putaria e violência numa coisa não torna mais maduro ela. Ah, concordo. A galera fala, né, o maduro... Aí eu tentei a piadinha, normalmente, né, nas minhas mesas, meus amigos fazem, né, que pra deixar qualquer coisa madura, tu coloca duas coisas. Sangue, muito sangue e peitos. A galera acha que é maduro. Não, cara, desculpa. Pra mim isso não convence. É, eu falo pro pessoal, inclusive quem tá ouvindo isso e acha que o Sarah Jane Adventure é fraco por causa de ser infantil, eu dou apenas, assistam os episódios A Maldição de Clyde Langley e Guerreiros de Kudlak, pra você ver as temáticas que ele fala no negócio e você ver o quanto isso é infantil e quanto isso é sério de ser falado. Guerreiros de Kudlak fala muito sobre a questão de Burley, sobre a questão de distinguir violência do... distinguir o real do imaginário, entende? Uhum. Eu não conheço os livros, mas... Maldição de Clyde Langley... Interessante. Uhum. É isso que torna mais maduro, a galera achar que normalmente maduro tem... Ah, é porque é violento, ah, é porque é sombrio, ah, é porque tem sexo e coisa do tipo. Não, isso daí é normalmente coisa adolescente, na minha opinião. Eu dou... aproveitando, eu dou 5... Oi? Não deu pra ouvir. Letras, pra quem acha que... 5 palavras pra quem acha que o RPG maduro tem que ter violência e putaria. Fatal. Desculpa, cara. Eu tive... Assim, cara, eu consegui, depois de um... Não me pergunta como, esse é o tipo de informação que vai ficar em Vegas. Eu li Fatal, cara. Eu li o começo de Fatal e eu vou falar a verdade, eu não consegui, cara. É muito... Sério, cara, você não consegue realizar o negócio, vai ler, você... Gente, que porra é essa? Até um ponto você fala, não, cansei, cara. É tipo Cthulhu, cara. Você tá lendo Necronômico, velho. Você sai correndo. Cara, eu digo do Fatal, tá. Né? Eu não li também tudo, mas eu digo do Fatal, tipo assim, ó. Claro, ele tem muita coisa que é muito ofensiva no Fatal, né? Muito ofensiva mesmo. Cara, ele é errado, ele é muito errado de muitas formas diferentes. É, exato. Só que assim, eu fico imaginando, talvez, quem escreveu o Fatal. Eu fico pensando, eu acho que o cara talvez conseguiu... escrever isso na forma de zoeira e conseguiu o objetivo dele, cara. Eu fico imaginando, o cara que escreveu, acho que talvez o objetivo dele era fazer algo realmente assim, cara. Esse louco era o objetivo, ele conseguiu, cara, porque puta cara, que pariu. Não sei, cara, é muito tenso. Eu okay. não duvido que o cara, tipo assim, por zoeira, pensou assim, eu vou fazer o RPG mais ofensivo que puder na história, cara. E conseguiu, cara. Tá. Todo mundo, uhum. Ok. Agora responde de você a pergunta. Qual que é o cenário que você... a adaptação que você jogou e que você curtiu e queria jogar de novo? Vamos ver. Bom, eu não pude jogar, mas eu adaptei e queria poder jogar. É fazer uma espécie de... de novela de Dungeons and Dragons. Novela fazer. De Dungeons and Dragons? Pera aí, é Dungeons and Dragons Usurpador Edition? Dungeons and Dragons em estilo novela, tá ligado? Com qualquer com pais bastante picuinhas e coisas do tipo. Uh-huh. Pra terminar com um casamento no final. Eu quero poder fazer uma coisa do tipo, cara, assim. Ah, Birthright, por exemplo, poderia ser um esquema pra você. Birthright é um interessante. Eu não cheguei a jogar Birthright ainda, mas é um que me interessa, Birthright. Uhum. E de adaptação então, que eu joguei e queria jogar de novo, deixa eu ver, cara, exatamente. Não sei se enquadraria, jogos de Max, talvez, porque eu joguei uma vez o Brigado Ligeiro Estelar e gostaria de jogar de novo. É, então pra encerrar, vamos encerrar com uma pergunta que é mais geral. Aproveitando, como esse é o último, nosso último podcast, vamos dizer assim, do ano, e não apareceram perguntas, enfim, mas foi um papo bastante interessante, a pergunta final que fica, do meu ponto de vista, é: 2016, no Fate e no RPG, o que você espera? Ah, tem uma resposta já pronta. Desden Files acelerado, cara. Eu tô louco pra jogar Desden Files acelerado. É, eu tô mais ou menos na mesma vibe que você, mas assim, eu vou dizer isso em termos, como você respondeu no, na ideia de cenário, eu tô na mesma vibe que a Tô, mas com outro cenário que eu quero ver, que é o Do Fate of Pilgrim Temple. Ah, cara, isso, legal. Me parece ser um negócio tão lindo, ao mesmo tempo tão insólito e divertido, porque você imagina, a ideia é o quê? O mestre chega, a carta que chegou pro templo é... Eu estava aqui namorando, amigos do templo, eu estava aqui namorando e por um acaso, na hora que eu fui beijar a minha noiva, começou o apocalipse zumbi, o que eu faço agora? Ou eu estava aqui conversando com os meus colegas, um deles fez um desenho maluco e a partir dele veio Cthulhu. Ah, esse daí parece ser muito legal também. Tem o Dystopia também, né? Parece ser muito legal. O Dystopia também parece ser muito interessante. E você, tem uma última pergunta. Faz alguma coisa do tipo pra gente pensar sobre 2016. Peraí, uma pergunta pra 2016, né? Pensando pra frente, no geral. Ah, vai ser uma pergunta e, na verdade, uma especulação. O que tu acha que pode sair de mais louco em 2016? Pra frente. Em termos de RPG? Pra frente. Pra frente? Uhum. Pelo que eu tô vendo... Olha, eu não gosto... Que tu possa, assim, tu tentar imaginar, ou que tu gostaria que pudesse sair? Eu acho assim, cara, eu acho que vai ter muito... Eu acho que vai continuar saindo muitas coisas interessantes. Tá saindo muito financiamento coletivo diferente e tal. Eu não... Eu acho assim... Eu tô com o Urânio Chefe muito na cabeça por causa daquilo que eu disse. Pra mim, pra jogar Fate, tem que ser coisa fora da casinha. Em todos os sentidos. Pode ser o Strays, pode ser Secrets of Cat, pode ser Nest, pode ser o Urânio Chefe. Pra mim, o RPG tem que ser... No Fate tem que ser uma coisa meio fora da casinha. Então, eu não consigo visualizar o pessoal pensando assim muito coisa... Assim, algumas coisas vão se estruturar, tipo, Jade Punk vai se estruturar como grande cenário para um dos grandes cenários pra Fate, junto com o Mindjammer, pra, assim, a gente fazer um exercício de futurologia do Fate. Eu não vejo nenhum outro grande... Alguns desses caras... Nenhuma das outras apostas entrando forte, eu não vejo... Não vejo, por exemplo, Baroque, não vejo Apoteosis Drive X, não vejo Eclipse Phase, não vejo até mesmo Part-Time Gods, eu não vejo eles ameaçando Jade Punk e Mindjammer. Porque eles pegaram um nicho muito forte de sci-fi e o Mindjammer pegou um nicho de sci-fi que dá pra você fazer tanto o cyberpunk tradicional quanto uma coisa de um transhumanismo. E atualmente RPGs mais cyberpunk têm tendido para a ideia de transhumanismo. E Jade Punk tem um cenário que é muito inovador e ao mesmo tempo ele pega muitas tropes que a galera gosta. Aham, concordo. E o Mindjammer, inclusive, então, é eu vejo assim... ele é uma caixa de ferramentas. Em termos de cenário, eu vejo assim, para Fate, esses dois dominando. Em termos de novas coisas, a Evil Hat vai vir, obviamente, trazendo muita coisa interessante. A Evil Hat não nos decepciona nesse quesito. Concordo. Ela nunca nos decepciona e Eu vejo muita galera trazendo coisas diferentes, aproveitando o Fate para criar pequenos nichos, pegar pequenos cenários, ideias malucas. Por exemplo, Strays é um exemplo que eu gosto de citar muito, mas você vai ver, por exemplo, o próprio Part-Time Gods ou vai os Worlds of Adventure. Eu vejo surgir cada vez mais isso. Eu acho que o Fate criou um ecossistema, tá criando um ecossistema que não é grande, mas ao mesmo tempo é um ecossistema que ele vai ser muito frutífero. Eu vejo assim, ele junto com os Powered by Apocalypse sendo a grande referência de indie. Concordo. Cara, ele realmente tá muito fora forte do... Eu acho assim, enquanto você vai ter os RPGs mais tradicionais, obviamente, sendo dominados por D&D, e agora por essa ressurgência que tá tendo dos cenários do World of Darkness clássico, junto com o World of Darkness moderno, eu acho que isso vai meio que fechar as portas para qualquer um dentro do cenário de RPGs tradicionais. E o que vai ser triste para, por exemplo, o pessoal do Savage Worlds. Eu acho que o Savage Worlds ele vai ser relegado, por exemplo, para um nicho. Que a galera que não topa tanto o indie, sabe? Não topa tanto os RPGs narrativos, mas ao mesmo tempo tá de saco cheio dos RPGs mais tradicionais. Cara, é boa informação, na verdade. Ele vai entrar nesse limbo. E vai ser muito isso. Pra mim, definitivamente, quem vai cravar, assim, vai ser os dois pilares que eu considero do RPG indie é o Powered by Apocalypse, porque é um sistema que ele fica muito simples. Tipo, na verdade, ele nem precisa de um MB, porque pra você construir um MB dele, tudo que você precisa saber é você tem que rolar dois dados a partir de determinados valores. Você define alguns atributos, você tem o... rola esses atributos a partir dos valores e faz conforme o movimento que você precisar para aquele cenário. Isso é o MB do Powered by Apocalypse. E o Fate? Para mim, esses dois são os pilares. E eu não consigo visualizar... Assim, eu não tenho visto nada em sistema de regra ou cenário que vá... que vá, digamos assim, puxar para fora. E, obviamente, vai ter os nichos. Tipo, galera que curte o Fiasco. Vamos falar a verdade, o Fiasco é um... coisa de nicho. O Gunshall é outro que acho que vai entrar junto com o Savage Worlds nessa umbra, vamos dizer assim. Porque o Gunshall ele não é tão narrativista e ao mesmo tempo ele não é gamista o bastante pra galera que curte o lado gamista ou simulacionista, sim, entende? O que não é ruim, tudo que eu tô falando aqui não é uma crítica ao sistema, são só uma análise. Savage Worlds vai ser o grande... Assim, eu diria que teria quatro grandes grupos. Tradicional, D&D e World of Darkness. Indie, Fate e Power of the Apocalypse. O meio termo entre os dois, que é o... seria Gunshall e Savage Worlds. É Gunshall e Savage Worlds. E o, vamos dizer assim, os totalmente diferentes. Que aí entraria Fiasco, entraria as obras do John Wick. Eu não tô conseguindo ver nenhum outro cenário aí vindo pesado pra, tipo, violar, quebrar algum desses... mexer tanto assim no cenário. Eu acho que até porque teve muita mexida nos últimos tempos, é uma hora que o mercado, os jogadores estão meio que assentando a coisa, entende? Uhum. Ninguém quer sair da casinha agora. E você? Ah, eu comento fazendo adendo aí que eu acho que o Gunshow tá no nicho do Fate, na real, hein? Que o Gunshow, apesar de ele não ter uma característica meio indie, ele é indie de certa forma. Não, ele é indie de certa forma, mas eu tenho que dizer uma coisa. Eu tenho uma experiência com ele, que é com o Rastro de Cthulhu, como leitor. Ele não me agradou algumas coisas. Eu não sei explicar. Entrou numa coisa meio do Fiasco também. Não é falta de qualidade do sistema. Não, é isso que eu tô dizendo. Porque, tipo, eu imagino, tipo assim, ó. Justamente agora, com voltar o mundo das trevas, né? Que eles ainda querem fazer uma nova versão do vampiro, né? Não, já fizeram. Tá já fechando. Já fizeram. Tá fechando os 20 anos com o Changeling. Eles não, já falaram, por exemplo... Eu tô dizendo da nova versão mesmo do Vampiro, que eles vão pegar e refazer a segunda versão do Vampiro antigo. Você tá falando do Vampire 4ª edição, que eles falam. É basicamente. Trazer o cenário clássico do Vampiro à Máscara, mas segundo as regras do World of Darkness. Cara, storytelling, cara, isso daí é a hora que sair e vier, vai ser aqui, ó, do Brasil. Estoura... tudo. Não, história fácil. Ah, vai ser. É, esse aí, Dungeons & Dragons 5ª edição, o arco veio português aqui também, vai dominar o nicho, que eu concordo. Eu acho que, na minha opinião, é meio que os três, na verdade. É o Vampiro, né, no topo, nos topos é Vampiro, da 5ª edição, e Pathfinder, apesar que o Pathfinder aqui no Brasil, ele não... ele é meio, sei lá, meio nebuloso, na minha opinião. Uhum. Acho que, na minha opinião, a nossa aqui do Brasil é meio que resistente a algumas coisas diferentes, novas, eu acho. Uhum. Mas aí eu acho que o Gunshow, ele não entra na segunda categoria, acho que, tipo, sábado entra. Acho que uhum. o novo Star Wars entra uhum. com a galera nova também, né? Bom, eu não vou medalhar, porque senão a gente vai dar... Não sei. Mas eu acho, que, eu acho que o que entra também no segundo nicho aí do Savage é o Numenera e o Cypher System. Que ele, Cypher System. Ele ainda tem a cara dos jogos, vou dizer top no sentido dos jogos que estão no topo da, que a galera consome. Normalmente, jogo tradicional. Aí ele tem o estilo dos desses assim, mas ele tem a mesma ideia do Savage, ele não é forte, digamos assim, sabe? Ele é um pouquinho mais no nicho, ele não é tão tradicional. E, mas o que eu gostaria de ver no 2016 pra Fate seria, sei lá, um Fate tipo Street Fighter, do tipo. Fate com alguma coisa de luta que é bem diferente do normal que a gente tá acostumado em Fate, sabe? Aham, beleza. Seria interessante. Aham. E aposto vários outros sistemas bem loucos que vai vir. Eu tenho um que eu tava pensando em financiar, mas a grana, né, ficou um pouco complicada e que talvez eu nunca jogue. É um que é um RPG sobre ninjas. E aí ele tem um sistema de combate meio louco, parece meio Naruto, meio colégio, bem louco assim. Aham, uhum. Beleza. Então, assim, eu acho que assim, pra fazer uma última pergunta também, e essa, eu prometo, essa é a última. Até porque já é 1:30 da tarde, quase, a gente já, tipo, tá com quase 2 horas. Isso vai sem muita edição ser publicado. Ok. 2016, a gente falou cenário de RPG como um todo. Brasil. Ok, a gente sabe aí, vem... Sabe... como é que você tá vendo aí o que vai acontecer no mundo do RPG no Brasil? Muito RPG. Cresceu muito junto com o board game. Cara, muito. Tá sendo muito financiamento coletivo. A galera começando realmente a aproveitar sistemas diferentes do que normalmente se via antes. Aham, uhum. Isso é interessante. Eu vejo assim, eu vejo como você, eu vejo assim, mas eu vejo com bons olhos por um lado e preocupação por outro. A parte dos bons olhos é que realmente tá entrando muito sistema diferente. Ao mesmo tempo, eu vejo com um problema assim, até que ponto as pessoas vão absorver as coisas, entende? E eu tenho essa preocupação porque, infelizmente, a exceção da New Order, as grandes empresas de RPG estão meio que parando de investir em novos títulos e, tipo, mantendo os títulos atuais, sabe? A Jambô, por exemplo, a gente não ouve nenhuma movimentação nova dela pra botar, por exemplo, um novo RPG desde Game of Thrones, sabe? Uhum. Ele tá todo mundo entrando naquela meio de... Eu vou dizer assim, o termo seria na... eu vejo a Jambô entrando num processo de deverificação. Mas um pouco menos complicado que a Devir, que é do tipo, a Jambô pelo menos vai se segurar com os títulos que ela tem. Com Tormenta, Game of Thrones, Iron Kingdoms, mas não vai mexer mais o barraco. O problema maior da Devir, nos anos 90, que foi aquela crítica que todo mundo fazia. Eles colocaram um monte de jogos, mas esse mundo de jogos, falando, a gente comprou a licença e não soltava. Tipo, o Call of Cthulhu saiu agora porque inspirou o contrato, o acordo que a Devir tinha, entende? Sim. E antes da Devir sequer pensar em renovar, eles já voaram em cima do pessoal que tava com os direitos do Call of Cthulhu e falaram, o pessoal da Cause falou, os caras não publicaram e a gente quer ter isso de verdade no Brasil, a gente vai dar a cara a tapa pra fazer, entende? Uhum. Isso é uma coisa que, até pelas conversas que eu tenho com galera que faz financiamentos coletivos e tal, é muito respeitada lá fora. Você ter uma coragem de dar cara a tapa. E dizem que é por isso que a Devir tá muito queimada. Eu não vou confirmar nenhum fato, até porque eu não trabalho pra Devir. Isso aqui é tudo segundo informações coletadas. A New Order, ela tá trazendo muita coisa legal, só que assim, eu vejo que ela vai ter uma hora que também dá uma parada e fazer um caixa, né? Tá vindo aí, veio no Menera, veio 13ª Era, The Strange, Crônicas e Trásio. E manter o título deles também, na real, né? Porque aí você é o problema. Manter os títulos, porque não adianta trazer. Aham, né? Uhum, isso é uma coisa que pelo menos todas as empresas estão tendo consciência. A Retropunk também tá vindo, vai ter que dar uma esperada também, eles estão vão ter que dar uma segurada, porque eles trouxeram muita coisa, mas agora eles estão com algumas coisas que dá pra eles fazerem um pouco mais de caixa, que é Deadlands, Accursed, o Savage World por tabela, entende? Uhum. E outras empresas, tipo, vai, Terra Incógnita, que tá com o Cthulhu, a própria Solar, com o Fate. Eu acho que vai ser muito mais uma questão de repente essa galera começar, tipo, aproveitar até que a gente, o Brasil tá meio numa recessão, né? Vamos falar real. E tipo, ok, vamos dar uma maneirada. É hora agora de estabilizar, concretar coisas, sabe? Uhum. Fez alicerce, agora vamos concretar e a partir daí a gente toca o barco. Sim, exatamente. Cara, eu acho que vai isso. Eles estão fazendo isso, eles estão fazendo mais só com os títulos deles e tá funcionando, de certa forma. É, tá funcionando, é isso que é importante, porque não tem mais aquela coisa. Quando eu falei da Devirificação, é justamente isso, porque antigamente a Devir falava, quem pegava Dragão Brasil na época era assim, cada mês era, vai sair tal coisa, vai sair tal coisa, vai sair Cthulhu, vai sair. Cara, até hoje o Field não saiu, e eu lembro de ter perguntado na lista de discussão do Field o que ia acontecer com o Field no meu caso. Porque eu era tradutor, assim, a minha tradução é considerada oficial, só que ela não é considerada de mercado, entende? Uhum. O direito de tradução de mercado do Field tá com a Devir, até hoje. Eu perguntei pro pessoal, como fica? Eles falaram, ó, você não tem nada com eles e eles não têm nada com você. Eles não podem te proibir de manter a versão traduzida de internet. Se eles mudarem os termos, você não é obrigado a seguir o que eles fazem. E eles não precisam também seguir o que você faz. Mas ainda assim, você imagina a preocupação. Eu era, na época, eu era só um garoto, literalmente um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. sem parentes importantes vindo do interior. Eu traduzi o Field como em madrugada que eu trabalhava no pronto-socorro. Então, você imagina, você vai enfrentar uma empresa como a Devir, que querendo ou não é a grande empresa da área de RPG, e por mais que as pessoas não falem o contrário, vamos falar a real, sabe? Ela pode já não ser o que já foi um dia, mas ela é ainda a maior empresa de RPG, sabe? Não vamos tapar o sol com a peneira, não vamos enfiar a cabeça. Pode dizer que ela é a maior, talvez, bom, acho que talvez é, em questão geek, assim, sabe? Tipo, empresa geek e tal. É. Então... E aí, por exemplo, talvez quem eu pense que possa vir aproveitando e trazendo novas coisas, e isso talvez seja até ruim pra ela, em termos de RPG, é a Galápagos. Porque você tem que pensar, a Galápagos tá com os direitos do Star Wars. Eles podem aproveitar a hype do Star Wars, o problema é, será que eles vão ter bala na agulha pra segurar a grana, pra segurar o rojão? É, ainda mais que os títulos são muito caros, e até o Kickstarter é muito caro. Aí a galera vai comprar porque é fã mesmo, não vai comprar porque é E mesmo às vezes fã, eu vou falar, eu sou fã de Star Wars, mas eu olhei o sistema, eu tenho que admitir, não me agradou o sistema de Star Wars Fronteiras do Império. Primeiro lance de dado personalizado, isso eu já acho uma porcaria. Até no Fate eu acho isso, o maior ponto fraco que eu vejo no Fate é exatamente a questão dos Fate Dice. E ainda assim é bem contornável. Porque a gente mesmo no Rolando Mais 4 falamos muito sobre isso em um episódio. E eu não sei, cara. Eu tenho um certo receio de se de repente a Galápagos não vai acabar dando um passo maior com a perna e para a infelicidade de todo mundo se arrebentando. Eu vejo a Galápagos como lançando muito board game e vai fazer mercado nisso. Eu acho interessante. Eles devem ter feito, né? Pesquisa, né? Eu não duvido que eles vão fazer. Ver se eles venderiam, conseguiriam vender RPG, que eu acho que uma aposta que seria legal pra eles é trazer uns RPG indie que são bem mais baratos. É, trazer outras coisas também, além de Star Wars. E o pessoal da Red Box, que depois que eles iniciaram com algumas coisas importadas, eles estão muito autoral no Old Dragon. Acho que eles vão ser uma referência importante até pro pessoal de OS de Old School. Uhum. Vamos falar real, Old Dragon. E é um material fantástico, eu falo porque eu tenho algumas coisas do Old Dragon e sou realmente fã dos trabalhos deles. Tem o Igor Moreno, que ajuda pra caramba, que é um designer de jogo fudido. Bukatsu, que eu diga, que em 2016 vocês vão ver Bukatsu e vão lembrar dessas palavras. É bom demais. E eu acho que, particularmente, eles vão ficar muito nisso. O pessoal da da Red Box tá bem focado nisso e tão com um trabalho bom. Então eles não tem por que mexer no... Esse é um momento que não é pra mexer em time que tá ganhando. Esse é aquele momento... É o que eu disse. 2016 pra mim vai ser um ano de cimentar mesmo as coisas. todas as iniciativas que a gente viu, eu não vejo muita coisa nova acontecendo, mas eu vejo coisas cimentando. Talvez mais eventos e tal, mas assim, novos RPGs acho que vai ser um pouco mais complicado. Então é pelo menos a minha visão. Tal, é o que eu disse, talvez eu esteja errado, eu não sou um futurólogo. Então acho que por agora, por 2015, pra quem tá ouvindo aí a gente, que eu vi que tem gente ouvindo aqui, eu acho que é isso. 2015 foi um ano muito bom pro Fate. A gente espera que, como a gente diz lá no Fate Master, 2016 seja um ano de quanto mais Fate, melhor. Eu acho que a gente pode dizer que foi um ano sensacional pro RPG esse ano, que teve muita coisa boa, pra não ser também totalmente só falando de Fate. E 2016 vem aí, vamos ver o que vai acontecer. Não vamos nem apavorar e nem entoar luas, porque nenhuma dessas coisas vai trazer bons frutos. E acho que por hoje a gente fica por aqui, por 2015 deu, né, gente? Jean, alguma mensagem final antes da gente encerrar? Não, acho que se divirta pra caramba, rolem bastante dados, testem novas experiências, tenham novas experiências com RPG, em vez de ficar só preso mínimo, um tipo só. E aproveitem as festas e tudo mais, e bora agitar o mercado de RPG. Bom, então é isso aí, né, gente? A gente fica por aqui. Sei que tá nos ouvindo, vocês que estão nos ouvindo aí, muito obrigado. Desculpa a penteleação, que eu falo pra caramba. Eu acho que o Jean e o Alex também são assim. O Alex não tá aqui pra falar, mas o Jean, né, Jean? Eu falo bastante também. Fala pra caramba. Uhum. Então espero que isso vai ficar também como vai estar gravado no YouTube. A gente vai fazer isso como podcast também. Eu sou muito grato pela experiência que a gente teve esse ano de fazer o podcast do Rolando Mais 4. Ano que vem, obviamente, vamos estar de volta com novos temas. Não pensem vocês que o Rolando Mais 4 acabou. Mestres, vocês não vão cansar de ouvir a gente pegando o couro de vocês. Então, eu acho que por hoje a gente vai ficar por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz Natal, próspero 2016 e tchau. Feliz Natal a todos.